Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto de alçapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra eterniza, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa, ai, pra lá seus gambá. Só com o juiz é ganhar. Só dou moral quando for trimundial. Chega 5:30, não bobeia, ouvi as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Menina! Ah! Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia 97 FM. No oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, o crédito que você precisa está na BV. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Esser, construindo com valor. Pizza Hut, só Pizza Hut é Pizza Hut. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece, o Extra é gol. Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia 97. Sejam bem-vindos, amigos. Calma, calma, e aí, beleza? Calma. Opa, tudo bem? Calma. Que é isso? Opa. Ah, eu tô nojento, meu Deus. Chupa, Benjamin. Torce pro Galo, cocorocó. É isso aí, galinha. Torce pro Galo, Benjamin. Chupa, trouxa. Fala aí, seus amigos. Mandou um abraço lá pros seus amigos lá. Chupa, Benjamin. Essa é por mim e por todos os ouvintes. Claro. Chupa. Chupa quem não acreditou. Tamo aí, ó. Quatro pro Tetra. Quatro. Chupa todo mundo. Chupa, Benjamin. Calma, Mota. Você vai estourar, Mota. Mas, Mota, você vai ficar lá empatando. E chupa, produção do Estádio 97. Guarda a musiquinha. Pega a musiquinha, enrola bem. Mas, o vídeo. Calma. Pega tudo. Você não infartou ontem, mas pode infartar hoje, porra. Ah, eu já quase infartei ontem, eu sobrevivi o jogo de ontem, eu tô vivo. Ah. Porque eu vi o Denis defender meu Deus do céu! Ai, chama gol! Defende mais, pelo amor de Deus! Deixa ele morrer. Eu sujei o shortinho hoje, mas eu tô vivo! Você fez o quê? Bela frase, eu sobrevivi, eu tô vivo! Aê! Chupa, Benjamin! Hoje você pode falar qualquer coisa, não tem... Ó, hoje você não tem direito. Como é que é? Sim. A Dilma falando, eu sou o... tá falando uma coisa tão legal. Eu sobrevivi porque eu tô vivo. Ah, eu sujei o shortinho, mas eu tô aqui. Sujei o shortinho, mas eu tô aqui. Nossa. O chamagol assim, quase me matou, velho. Como assim sujou o shortinho? Naquela que o Denis matou isso? No peito ali, velho. Ali eu me borrei todo. Vou defender em cima da linha com nossa. E ele caiu pra dentro do gol ainda. Eu nunca vi um goleiro fazer aquilo. Nem ele fez. Eu não sei o que. Ele defendeu de peito aí. Foi dar um passo. Não tem a mão pra abraçar. E o primeiro gol que ele tomou na Tipo? O seu Bento definiu bem. Hoje nós vamos falar bastante do jogo, é claro, né? O seu Bento hoje ele teve uma definição pra aquele primeiro gol do Galo. E dei a impressão que o goleiro era daqueles assim que... Sabe quando o pessoal vai jogar bola? Ninguém quer pegar no gol. É. E vai cada... você. Vai. Não, é rodízio, hein? É rodízio. Aí dois o cara gols assim, cada um. Pô, meu, não sou bom pra jogar no gol, hein? Então a primeira bola que vai, o cara chuta pra dentro. É isso aí. Ah, e o Vitor chorando. Ai, nossa, olha. Ai, gol fora aí. Nossa, é chato, ai. Ué, não entra na competição, então. Ah, meu Deus. Quatro. A produção ali que já editou. Ah, desculpa. Vilela, Bernardo Veloso. Desde que eles editaram, o Taito tá ganhando. Aliás, ontem... Eu tava passando aqui, já tem musiquinha feita, já tem vídeo atualizada, remixada. Toda semana eles atualizam. Toda semana os caras atualizando. Com vídeo! É. Com vídeo! Ah, não tem vídeo. Tem! Tem. O Vilela ficou 40 horas fazendo vídeo. 40. Desculpa, trabalhou não, só. Não deve ter. Trabalhou de bobo. Não, mas acabou, já apagaram. Acabou. Ontem eles apagaram e acabou a zica. É. Agora você tem que. Pera só um minuto, vocês têm que parabenizar aqui, pô. E o pai de santo que acerta a tua boa, pai de santo. Verdade. É, você vê que só eu lembro dele, ô seu. Eu pagar um charuto e uma galinha preta queimada. O senhor tava aí do lado dele, ô seu Mota. É, tá vendo? É, mas parabéns. Tá vendo? É. Que valeu. Eu vou pagar uma, ele uma marafa. O pai de santo não erra uma, velho. O pai de santo acertou que o São Paulo se classificava. Isso. Acho que eu e o Mano acertamos o placar. Placar redondo, o Mano acertou. E você também. Eu bati na trave no meu placar. Você colocou. Ah, é. 3-1 Atlético. É que pena. Então, beijo. Essa aí. Chupa, então, né? Errei, mano. Você e, ó, e um outro aqui também. Também, chupa você também. Com certeza. É. Como é que é? Não passa da primeira? Não, eu e o Sombra, a gente não achava que passaria, meu. Da fase de grupos? É. Com certeza. É. Eu não concordo com não passava o Gilmar Rinaldi, que ele falou. É. Mas tá falando, eu acho que a seleção... São Paulo! Ele tá falando de São Paulo, trouxa. Esquece você falou. O São Paulo vai sair nas quartas. Meu. É, vai. Rafael, você falou que você nem passar. O São Paulo já passou. É, trouxa. Vai sair nas quartas. Vai sair nas quartas. Não, tu falou da Copa do Brasil. Olha, e falar nisso, meu. Que os caras ontem, numa certa TV aí, torceram contra o São Paulo. Dá até nojo TV aí. Mas você falou que você ouviu pelo rádio. Eu vejo tudo. TV, rádio, tudo, internet. Eu sou multimídia, velho. Você foi pro corredor pra rua ontem ou ficou ligado? Em casa. Ficou ligado? Não vejo não dá mais, não. Esquece. Bombei na internet ontem. Não dá. Hã? Entre os 5 mais citados. Mas seu Bento, deu os destaques, né? O destaque é... O Mano, né? Que acertou o placar, parabéns, mano. É nóis, Motinha, pra você ver que eu sou um cara isento e imparcial. Você é, Eu vejo futebol além da rivalidade. Eu não fico me atendo a esse tipo de coisa, não. Eu falo o que eu enxergo. E é por isso mesmo que eu falei ontem pra você, Motinha. Acho que, que passam aí tanto o Rosário Central quanto o Boca. E os argentinos, apesar de estarem lados opostos da chave, eles vão ter que se enfrentar. Isso é bom pro São Paulo. Mas São Paulo isso... vai pegar o Suco Del Valle ou o Pumas. Mas isso se o Rosário passar pelo Atlético passar. Da Colômbia... Eu acho, né? Que o Rosário, é difícil, se tivesse que fazer um bolão hoje, eu colocaria o Rosário como campeão, cara. Também o Rosário colocaria. Dos times que estão jogando a Libertadores aí, eu acho que é o que tem jogado melhor. Tanto dentro quanto fora. O São Paulo, ele peca muito pelo lado de jogar fora de casa. O retrospecto do São Paulo, mesmo o São Paulo tendo se classificado ontem, São Paulo ainda não conseguiu uma vitória sequer fora de casa, né? Mas você sabe um time que ganhou a Libertadores e que ia mal fora de casa? É. Onze Caldas. O do Tele. Não, mas Onze Caldas foi assim, não foi? Também foi. Não, Onze Caldas eu não lembro. Não, tô falando, o próprio São Paulo do Tele é que ele arrebentava em casa. Fora de casa, não ia bem, não. Ah. Mas qual a necessidade? Se o São Paulo continuar fazendo o que está fazendo mas você de casa... Corre... Não, mas o RG, é que você na acaba final, correndo um certo risco. Ah, porque bem, numa dessa, você não ganha tão bem assim dentro de casa. E quando você vai jogar fora, você, né? Não tem um retrospecto tão favorável. Mas é o São risco. Paulo com 10 minutos ontem estava 2-0 pro Atlético. É o risco. Se o São Paulo não faz um gol logo na sequência, a Viola tinha ido pro saco, velho. É, Sombra. Quem sentiu mais o gol ontem foi muito mais o Atlético do que o São Paulo. Agora... Precisa dar um jeito de comprar o Michael, né? Vai ter que abrir os cofres aí, porque o cara tem jogado. Mito, bom jogador. O cara tem jogado. Até porque senão não joga, né? Não joga. Nem não, ele, não joga o Galeri, né? Não, Galeri joga. Galeri joga. Galeri joga aí. É automático, né? Esse segundo gol que tá aparecendo agora pra quem tá assistindo no 97fm.com.br/estúdio ao vivo, vocês acharam que foi falha do zagueiro lá? Não? Achei. O Rodrigo Caio falhou. Achei. E ele mesmo confessou. Ele mesmo, e o Denis também assumiu a culpa. O Denis ali não dava. Aleluia, né, Denis? Não, nesse, apesar nesse do gol, chiliquinho, né? Porque o Denis, quando tomou o gol, ele deu um chiliquinho. Tipo, não, mas nesse aí ele não tem culpa. Outros, né? Esse gol não, né? Não, nesse não. Esse aí não. Esse não tem o que fazer. E o Carlos chupou, né? No segundo gol, não. No segundo primeiro, gol, não. No segundo gol. Agora, a respeito, é lógico, todo mundo viu o jogo, não tem muito o que destacar sobre a partida, né? Porque ontem... Porque, Sombra, se você olhar, a bola vai no Denis, ó. Ele dá uma espalmada meio pra dentro. Não? Aliás, ontem parecia clima, ontem parecia clima de decisão, né? Sabe quando você começa assim, é nego que você fica ouvindo de longe, gritando nas janelas, né? Pró e contra, né? Ontem foi essa pegada, né? Ontem foi essa pegada. Então, todo mundo viu o jogo. Acho que a grande diferença desse São Paulo para os demais dos outros anos que o São Paulo foi eliminado é que esse São Paulo, ele, apesar das limitações técnicas que ele tem, é um time muito unido, está muito unido e psicologicamente muito equilibrado. Agora, isso não acontece à toa. Acontece porque, de repente, você nesse São Paulo, você tem jogadores como esse Maicon. Esse Maicon, ele é símbolo desse São Paulo. Pode ser que São Paulo não ganhe nada, gente, não é isso. Mas, pelo menos, há uma trilha que começa a ser seguida de uma maneira mais consistente do que em outras épocas. Aí eu vou falar um capítulo exclusivo sobre o Maicon, rapidinho. Eu sei que São Paulo não deve fazer loucuras. Mas a questão é, o que é fazer uma loucura ou não para ter um jogador como o Maicon? Sabe por quê? Porque muitas vezes admite-se pagar muito caro por um centroavante e não admite-se pagar muito caro por um zagueiro. São Paulo pagou muito caro, por exemplo, pelo Luiz Fabiano? Pagou. Alguém contestou o valor? Não. Maioria não. Por quê? porque é um ídolo, porque o cara é artilheiro, um dos maiores artilheiros da história do São Paulo, porque o cara vai vender camisa, porque o São Paulo vai, porque o cara vai agregar isso, mundos e fundos. E é centroavante. É o cara que faz gol. Legal, beleza. Né? Morumbi lotado, a maior apresentação de um jogador no Brasil, etc. Não se discute isso. Mas por que não se deve pagar, se é o caso de pagar caro? Por que não? E eu, lógico, caro pode ser tanto 20 como 30 ou 100. Eu não sei que caro é esse, tá? Meu desconfiômetro, sei lá, 5 milhões de euros, talvez. Se for pra comprar, acho que 5 você leva. Desconfiômetro, não é informação, tá? Quanto então, até falou? Menos, estão falando 5 em torno de 17 5 reais. 5 milhões de euros o Maicon? É. Vocês estão loucos, gente. Estão falando em torno de 17 imagina, milhões de reais. É muito mais que isso. Não sei, não. Mas isso é informação ou é palpite? Não é informação, gente. Não é 5 milhões de euros, não. Não qual é 5 a informação? O número que eu tenho é bem mais. Não, mas estão falando de 14. Então mas 14 também não é, Benji. 14 24, também não é. O que eu tenho é acima de 12. Então, 12 milhões de euros? Eu ouvi a informação de 14 milhões. Até porque é um jogador que tem mercado na Europa. Não, ok. Não, aí é lógico que seria absurdo. Não é 5 milhões de euros, não. Lógico, aí seria absurdo. Mas então, de onde nasceu aquela história de que poderia vir a contrapeso do Felipe? É pra bater peso dos 8 milhões de euros do Felipe pro Corinthians. Eu nunca ouvi falar essa história que eu ouvi. Porra! Não, mas de oficial, não ouvi. Não, o que eu ouvi, só não foi veiculada essa história? Não, veicularam que o Corinthians poderia talvez ali tentar o Maicon e mandar o Felipe como parte de pagamento. Não era o oposto. Não, o que eu acho que era o oposto. Não, então, eu ouvi as duas coisas, mas uma pessoa que... Aí que a pessoa me falou o Maicon, aí a tabela FIPE dele lá pro Porto é de 14 milhões de euros. Tabela. Estranho. Mas se é verdade também... que eles topam trocar pelo Lianco, eu acho muito estranho. Então, mas é que tá. Por isso que eu falei ontem com relação aos dois casos que o São Paulo estavam querendo colocar não é que eles topam trocar pelo Lianco. Qual que é? É dinheiro mais jogadores da base. Não é troca. Tá. Não é no pau a pau. Não. Tem o Lianco e tem o Leco me falou um menino chamado, não sei quem é, Inácio. Inácio. É o lateral esquerdo. Lateral. Tem mais. Não é assim, não. O Leco falou pra mim também, o Gustavo falou aqui. É uma contratação difícil. Mas, Benji, eu duvido que o valor dele seja esse de 14 milhões de euros. Também não acho que... Acho que 5 é pouco, mas acho que 14 é muito. Acho que 14 lá, inclusive, na Europa, ninguém paga. 8, 9 leva. Mas também é muito pro padrão do futebol brasileiro. Não, mas aí eu acho demais também. Aí, quando eu falo caro... Quando eu falo caro, no meu rascunho mental, caro pra mim, pra se pagar aí... Para um zagueiro seria 5 milhões de euros. Não é barato. Também acho que é caro. Falando de 20 milhões de reais. Zagueiro. O São Paulo poderia tentar fazer isso para ampliar o contrato de empréstimo. O Kleber, ex-Corinthians, qual que é o time da Alemanha mesmo? Hamburgo. Os caras pedem 8 de euro? Pedem. E ofereceu o Flamengo quando ofereceu menos falou não era 8 de euros, não. Acho 8 que, de euros, acho que são 4 milhões de euros. Não, o Flamengo ofereceu acho que 8 milhões de reais. Não, 8 de euros, o Kleber. Mas na minha mente. Até 5 milhões de euros, eu acho que de repente seria... É caro, são 20 milhões de reais, né? Seriam 20 milhões de reais, que seja. Se for esse o valor, naquilo que eu imagino, e não naquilo que é informação, é no meu imaginário, acho que assim, porque até para se contratar um atacante se pensa hoje para pagar 5 milhões de euros. Só que eu acho que existem jogadores que devem ser pensados em ser contratados, porque muitas vezes aquele que está na defesa, ele faz gols, mesmo que ele não meta a bola dentro. Ontem ele meteu. A meio que ele não meta, porque às vezes o zagueiro é fundamental. Porque o gol que você deixa de tomar, às vezes é o gol que você fez. Lógico. Mas é sombra. E um zagueiro que dá estabilidade defensiva para uma equipe, ajuda demais, ajuda pro resto do time, é fundamental. Só que, às vezes, nós torcedores somos que nem garoto. Ah, vai ter jogo? Vai. Todo mundo quer ser atacante, ninguém quer ser zagueiro. E parece que muitas vezes, dirigente... Também tá, só quer contratar caro só se for atacante, não quer contratar zagueiro. Meu, sem zagueiro você também não monta time. Você precisa ter bons zagueiros. E o Maicon, ele agrega aquilo que o Lugano trouxe no passado pro São Paulo. O Maicon tem o perfil do Lugano. Ele tem o perfil do Lugano. Então ele pode agregar muito mais ao São Paulo que simplesmente ser só um bom zagueiro. Guerreiro, né? Roubou a cena, né? Veio pra ser. Guerreiro, ganhou empatia com a torcida. Só já gostou dele, né? Roubou a cena do, é o capitão. Do Lugano, velho. Não é nem questão de roubar, porque o Lugano, ele mesmo admitiu o papel dele hoje de coadjuvante. Não é aquele cara, olha, nós estamos aqui disputando. O Lugano admitiu, eu tô aqui pra colaborar, pra sentar no banco, pra jogar só com o moleque contra o Botafogo. Ele admitiu esse papel. papel hoje. E todo mundo sabia, todo mundo sabia que ia ser isso. Assim. Sim, mas ele sabe que não consegue O torcedor, o torcedor que pediu, ele não sabia, não. Né? O torcedor que pediu o Lugano, pediu porque não, acreditava naquilo. Achou que jogaria. Que o Lugano poderia ser. Agora, quando eu digo roubou a cena... O cara chegou, né, comendo pelas beiradas e daí, boa sombra. Cena, mas qual foi o custo que o São Paulo teve aí do empréstimo do Maicon? Não sei. São Paulo pagou, acho que alguma coisa pro Porto pra ter o jogador por esses 6 meses, não pagou? Talvez, não sei. Mas eu não sei. Mas deve estar, eu acho que hoje... Mas talvez tá estipulado aí... o passe dele, não tá? Não, estipulado não? Pro São Paulo não. Não, pro São Paulo não. Não, não tá? É a possibilidade de compra ainda. Mas o Porto, Sombra... eu acho que pela quantidade de jogadores ali, eu não sei em quanto você pode colocar, talvez ali, o Domênico Gato, estrangeiros dentro do seu elenco. Eu abri a página do Porto aqui, Sombral. Acho que você pode pôr 3 existe, pra jogar, então, né? Mas existe jogando. Uma restrição de jogadores, ó. Mas o Porto, dentro do elenco aqui, ele tem inúmeros jogadores aí estrangeiros. Ah, ele pode ter, mano, ele não pode jogar. Mas não é sei. Que tá, independente que de jogar não coisa, pode, é mas isso? Aí que tá. Não sei. O Porto, o Domênico Gato, ele tem jogadores aqui, eu vou até dar uma filtrada aqui, ô Sombra, mas por exemplo, ó, o Casillas tá no Porto, tá certo? O Indy lateral tá no Porto. Vamos ver mais outros jogadores que são famosos aí, que não são portugueses. Vou pegar aqui e já trago pra vocês. Normal, mano, o Porto é balcão de negócio. Mas é que tá, RG, então não acho aí, talvez, aí, a ideia, Sombra, de renovar o empréstimo do jogador tão absurdo assim. Eu acho que absurdo talvez seria você gastar aí 8, 10, 15 milhões de euros para trazer um jogador. Agora, se é um cara que veio, se adaptou e tá bem, eu acho que o São Paulo poderia fazer uma proposta aí, talvez, de empréstimo aí por pelo menos mais um ano com relação ao zagueiro. Mas com relação ao Maicon ainda, Sombra, ontem no próprio jogo, concordo com você, foi um cara importante, ele mudou um pouco a postura aí da zaga do São Paulo, ele tá passando uma confiança pro time, mas ele ia fazendo um pênalti infantil no Carlos ali. Você chegou a ver esse lance? Não lembro, cara. O Carlos, ele tá indo na direção da área, o jogador do Atlético tá indo pra linha de fundo pra fazer o cruzamento. O Maicon, em momento algum, ele vai na direção da bola ou ele participa do lance. Ele vai, estica o braço assim pra pegar no peito do Carlos. O cara caiu naquele cartão, lance. O cartão que ele levou também foi bobo. Não, então, Mota, mas esse lance... Teve uma jogada que teve um pênalti. O cartão às vezes claro o zagueiro toma, aí o cara é meio idiota. O cara fala, tomou um cartão idiota, ok. Mas um lance, Domênico Gato, em que o cara faz sabe, uma jogada infantil dessa daí, se o árbitro vê, marca o pênalti fora do lance. Mas teve um pênalti pro Atlético, né? Mas então, eu quero também destacar aqui... O Leonardo Silva, não. Não, do Leonardo Silva eu não achei, não. Puxou a camisa, mas não achei. Aquilo ali é a gente tem que falar aqui também, né? Acontece puxar a camisa dentro da área? Normal. Do jeito que puxou? No escanteio, Domênico Gato, que mais tem? Que mais tem é isso, Domênico. Nossa, aquele Léo lá, velho, aquele cara lá, velho, pelo amor, bate mais do que da mãe. Ele tinha que ter sido expulso várias vezes, velho. Olha, vou falar do Balsa, né, o senhor Balsuca, né? Balsuca? A nova Balsuca da América. 4 vezes na semifinal da Libertadores. O único técnico que chegou por 4 clubes diferentes, né? Parabéns, o Balsuca. 4 semifinais, né? Então, o cara é fantástico, velho. Parabéns. É o cara que veio, mudou São Paulo, a forma de jogar, joga com inteligência, muda aquela... Não dá aquele desespero que você fala, meu, o técnico não muda. Ele não tem medo de mudar. Ô, Motinha, sabe que foi legal? Eu tava vendo a declaração do Balsa. Se o cara quisesse, Sombra, se fosse um cara arrogante, lá, José Mourinho, o cara numa dessa, quando o cara tá porçando a carne seca, o cara deita e rola, né, RG? É lógico. Fala, subir campeão da Libertadores não é à toa. Tô aqui mais uma vez. Ganhou ainda. Não, calma. Mas é que tá. O cara poderia meter uma mala. Domênico, pode futebol, meter a mala quando ele ganhar. Imagina, Domênico. Futebol é pode meter domingo, a mala porque o pessoal amanhã, meteu o pau nele. Se ele perde amanhã, eu quero ver o São Paulo ter a mesma. Futebol é quarta e domingo. Se o cara é mala, arrogante, o cara fez uma boa partida e vai deitar e rolar. No dia seguinte, se ele for mal, ele sabe que vão jantar a ideia dele. E mesmo se o cara for humilde agora, se amanhã precisarem jantar a ideia dele, vão jantar da mesma forma. Mas primeiro, o semblante do cara é um cara sereno, é um cara humilde. E até ele comentou e falou, eu vejo muita gente criticando aí a forma como eu jogo. Meu time, não é pra dar show. Falou, show, você compra um ingresso de teatro, você vai num show de algum artista. Falou, futebol, você tem que trabalhar com o que você tem. E de fato, ele tá agindo com a razão, Motinha. Não adianta o cara pegar e falar, quero meu time jogando bonito. Que adianta jogar bonito e perder? Eu prefiro meu time jogando mal e conseguindo o resultado que posso fazer com que meu time avance, do que meu time dando showzinho aqui e perdendo o jogo. Lógico. Tá certo? Tá que adianta, jogou bonito, igual a seleção de 82. Por mais que falem, a seleção de 82 jogou bonito, mas perdeu. A seleção de 94 ganhou. Em 82 foi o ano que eu nasci, eu não vivi, talvez, aquele momento triste do Brasil, Domenico. Porque diziam, nossa, a Itália levou, foi o melhor futebol que o Brasil já demonstrou. Mas é que tá, perdeu. Eu trabalho com saldo, não trabalho com o produto bruto. Infelizmente é, né? Mas é que tá. A de 94 me deu alegria, velho. Tudo bem, jogou mal, mas ganhou. Eu prefiro jogar mal e ganhar do que jogar bem e perder. Mas, ô, mano, vai, mano e Domenico, vai um pouquinho mais pra lá. E o Robinho tá chegando, velho. Ah, chupa, Robinho. Ele falava que deitava no São Paulo, chupa. Eu atrapalhar um pouco vocês aí. Não jogou. Oi, Silvério. Boa noite, Silvério. Parabéns pra você, pro Mota, que eu sei que vocês ficam muito felizes, inclusive o Mota, que tá extasiado. Parabéns. Eu, quando comecei em Minas, eu era muito feliz. Eu me empolgava. É, gritava. Eu gritava, eu perdia certos tons da minha voz, simples, porque eu ficava feliz igual você ficou agora. Sei. E você tem que ficar. Obrigado, tá, eu queria perguntar pro Sombra, eu tava ouvindo atentamente. Você é cruzeirense, né, Zé? Não, eu não, hoje eu não tenho time. Tá feia a coisa lá ainda. Não, eu não tenho. Tem muito torcedor. Eu lembro que eu narrei o Palmeiras, o torcedor do Palmeiras adora aquela negócio lá. Ei, Marcelinho! Então, eu acabei ficando de tudo que é torcida, né? A pergunta, Zé. Não, vou perguntar pro Sombra uma coisa, porque, viu, RG, quando eu comecei a narrar, tinham muitos zagueiros técnicos, né? Sim. Eu vejo o Michael, ele às vezes ele tem uma frieza bonita, né? Ele olha pro lado, bonita. Ele toca pro outro, né? Eu costumo narrar assim, às vezes. Eu olho pra um lado e narro pro outro. Ah, é? É uma brincadeirinha minha, né? É ousadia e alegria, né? A pergunta, Zé. Ô, Sombra, eu queria te perguntar, você tem uma capa aí, porque eu vou embora agora? Não, tá chovendo. Tem a ver, velho. Não, eu não quero mulher. Não tem. Ele tá falando do jogo. Alguém tem uma capa? Não, ninguém, não tem. Então, obrigado. Eu pensei que ele ia falar de futebol. Meu Deus capa do céu. Nenhuma, Zé. Eita, nós. Esse aí é enrolão, eu preciso chamar um cara que esse não enrola. Robertinho. Boa noite. Te surpreendeu ontem. Ontem que eu te vi lá no Pimpolino comendo uma esfirrone. Estava eu ontem, a família Pimpolini. Porra, de novo vocês ganham assunto? Já falou isso ontem, Cacete. Eles abriram uma nova loja. Ah, é? Inauguração? Porra, tarde. Olha, uma renovação do mercado. E no dia do jogo eles abriram inaugurado? No dia do jogo, pra comemorar, caraca, inclusive a classificação do São Paulo. E eles inventaram agora sopa doce. Sopa doce? Só na família Pimpolini. É uma delícia, viu, Benjamin? É pra provocar vômito. Tem vários sabores. Tem de chocolate com banana. Tem de banana. Com chocolate? Com chocolate. Já foi lá? Você, era você ontem? Era eu. Eu te vi lá, eu vi. Eu vi só uma pitadinha. A primeira vez que eu fui num restaurante italiano. Uma pitadinha histórica? Uma pitadinha histórica. Se eu não me lembro, foi 1950. Se eu não me lembro. É que eu não lembro. Não, não, se você não se engana. É que eu não lembro. Eu não sei se foi em 50. Mas você foi com quem? Você lembra? 60, Roberto? 70. Mas foi com quem? 80. 90. Não, eu sei que foi antes de 90. Tá bom. É, fui eu e Carlitos Pimpolini. Carlitos Pimpolini? É um parente argentino. Ele que torce pro Argentino Júnior. Certo. De Gonzales, de Martins, de Leon. Olha, só uma pitadinha. Dentro da pitadinha eu vou fazer uma pitadinha. Exatamente. Mas é que o Maradona já é muito conhecido. Agora, Gonzales Latocha. Vocês lembram desse jogador? Não. Gonzales? Gonzales Latocha. Da onde? Ele jogou no Argentino Júnior, meu. Pelo amor de Deus. Junto com o Maradona? Sim, um jornalista. Junto com o Maradona? Não, foi bem antes. Eu não me lembro se foi em 30, 40. Eu acho que foi em 42. Ele era tocha. Por quê, Domingo? Porque tocha. Ele fez um gol. Essa é uma pitadinha histórica dentro de uma pitadinha. Eu tenho um amigo meu, Robertinho, que tem a camisa dele autografada até hoje, o Adriano Pagani. Adriano Pagani! Tá escrito tocha. O homem do Valério. Um dia eu conto essa história do Valério. Enfim. Não, conta não. Eu sei que ele sai com o Valério e não se lembra de nada. Enfim. Melhor não. Era Gonzales o nome? A tocha. É. Gonzales Latocha. Ele fez um gol, beijão. E na época começou aquele negócio dos sinalizadores. E ele foi pra torcida e ele tinha uma cabeleira. Eu não sei se foi 42. Em 42 tinha sinalizador no estádio. Não, mas era diferente. Eles acendiam. Era o sinalizador. Exatamente. Eles acendiam um pano gigante e ficava rodando. E Gonzales Latocha fez o gol, foi pra galera. E ele tinha cabeleira tipo do Valderrama. Só uma pitadinha. Esse cabelo tipo Valderrama. Me lembro de 1922, lá na rua. e Gonzalina. Quem? Gonzalina Fogueteira. Gonzalina Fogueteira. Era uma mulher da vida. Naquela época não tinha Rua Pelo Pura. Nome parece, viu? Ela tava no Tinder. Eu entrava no... O Tinder era no Porto de Santos. Era ali o canal. Ali as boates, né? Era uma delícia. E quando eu era menino, me aproveitava. É. O ruim era transar com cheiro de peixe, né? Eu já nem sei onde eu tô. De enxofre também. Enfim. E aí ele fez o gol. E a pizza doce? Vou chegar lá. Ele fez o gol e foi pra galera. É uma pitadinha dentro de uma pitadinha. E pegou fogo no cabelo dele e ele saiu correndo no campo. Quer dizer, pegou fogo na tocha. É, e virou Gonzalez na tocha. Morreu. Não, virou a tocha por causa disso. É, morreu. Isso. Ele jogou 10 anos no Argentino e não fez nenhum gol. Não. Pô, que legal. Mas ficou conhecido como... Ele deu muito passe pra gol. Ah, sim. Ele era garçom. E exatamente. Ele começou uma jogada uma vez. A melhor jogada da vida dele. Ele bateu o tiro de meta. Naquela época, só uma pitadinha. Meu, tá parecendo pimenta do rei. Tá bom, ele não batia tiro de meta. Era o atacante mais forte, parudo. Então ele bateu o tiro de meta, o meia cancha dominou, tocou pro lateral, que voltou pro zagueiro, que deu um chutão e o cara fez o gol. A melhor jogada do Gonzalez. Então tem a sopa doce lá na família Pimpolini. Olha, agora também tem a sopa sabor pistache. Ave Maria! Pistache com avelã! Mas, Provolone, um recado pra você, Provolone. Nesse fim de semana tem feirão na fábrica da GM. Só uma pitadinha histórica. Quando a Chevrolet abre os portões da fábrica, até quem não esperava fecha negócio. É a sua chance de comprar direto do pátio com uma condição que você só vai encontrar aqui. Taxa zero pra toda a linha Chevrolet. Além de bônus de até R$9.000. E tem mais! Onix, o carro mais vendido do Brasil... A partir de R$ 36.990 com taxa zero. Mas corra que essa condição é só neste sábado e domingo na fábrica da GM. Aproveite! Até quem critica vai se apaixonar. Consulte condições. Mas corra, hein, que é só neste sábado e domingo na fábrica da GM. Das 9 da manhã às 8 da noite na Avenida Goiás, 1805, Portão 1, em São Caetano do Sul. Cinto de segurança salva vidas. O que foi, Motinha? Ah, posso falar uma grande promoção na loja do estádio que tá acontecendo só hoje, hein, chefinho? Fala. Só hoje, ó. Você que tava querendo comprar relógio do Rogério Ceni, aquele da série limitada pra homenagear os 25 anos do mito, você vai entrar na loja do estádio 97.com.br e só hoje, né, em homenagem ao São Paulo, você terá 10% de desconto. 10% de desconto. Sim. Só hoje, hein? O relógio vem com uma caixa especial, que conta com as luvas do mito e a medalha com o rosto do jogador. É. Não é esse. Esse aí não. É outro. Esse ele aí já vem adiantado, Felipe, né? Ei, né? E na compra de um desses relógios do mito, série especial, você ganha direito de ser estranho no ninho aqui no Estádio 97. Vem fazer programa com a gente. Oh, então, boa, só hoje. 10% de desconto. Loja do Estádio 97. Não é esse. Esse aí é do Gol 100. Esse é do Gol 100. Esse é o relógio mais vendido da loja do Estádio 97. É muito bonito, hein? Esse relógio, muito obrigado, pessoal, pro Felipe da Técnico aqui, muito do relógio obrigado, pra todo mundo. Grande Felipe. Dedo Palmeiras, dedo Corinthians. Obrigado. Muito louco. Valeu, muito legal. Obrigado, hein? Olha só. Legal, valeu, olha aqui, Felipe. Ó. Lindo, ó. Hein? O Robertinho ganhou? Ganhou. Muito obrigado. Ô, Sombra. Oi. Eu tinha falado agora há pouco a respeito da possível permanência do Maicon aqui pelo excesso de estrangeiros aí no Clube do Porto. Uhum. É, mas primeiro, eu tinha citado o Casillas e o Inge. Um é espanhol e o outro é holandês. Os dois já não contam como estrangeiros porque eles estão na comunidade europeia. Uhum. Porém, existe uma outra informação aqui de um amigão aqui que me passou, que no futebol português não há essa limitação para estrangeiros atuarem ali. Ah, entendi. Então não cabe. Porque eu vi aqui no elenco do Porto, Sombra, tem 19 jogadores que estão fora da comunidade europeia. Ou seja, deve ter fundamento a informação. Não, tem mais jogador de fora do que... Não haveria, talvez, a possibilidade de ter tantos ali. Então, a chance mesmo aí... Mas isso é errado, viu, Sombra? Isso é errado. Porque, por exemplo, aqui na América do Sul, o Brasil, por mais que você tenha jogadores uruguaios e argentinos atuando aqui, eles contam como estrangeiros. Não é porque faz parte do continente. Mas aí é o que determina cada federação. Lá é igual... Os europeus, os caras são o maior paneleiro, RG. Lá é igual supermercado. É isso aí. O maior paneleiro, mano. E você, o que tá achando da semana, hein? A minha tá ótima, ou melhor, tá irresistível. Com a semana irresistível Pizza Hut. A cada semana, 50% de desconto no sabor de pizza grande ou super fatia. É isso mesmo. 50% de desconto na pizza grande ou super fatia. Não é brincadeira. 50% de desconto nas deliciosas pizzas da Pizza Hut. Uma semana tão irresistível que você não vai parar de repetir, como eu. É muito barato, muito gostoso e muito Hut. Dessa vez o sabor é frango, hein? É só ficar atento e ver as lojas participantes pelo site pizzahut.com.br/SP. Que tal aproveitar agora mesmo? Acesse o site, descubra a loja participante mais próxima de você e aproveite. E pra fechar, vou repetir mais uma vez. Semana irresistível Pizza Hut. 50% de desconto na pizza grande e super fatia. Só Pizza Hut é Pizza Hut. Estádio 97. Continuando com as manchetes do Estádio 97. Não, vai o Palmeiras agora, seu bem. Opa, fala de nós. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Da Esser, construindo com valor. De impermeabilizantes, recobre plástico. Máxima proteção para toda a sua casa, seu bem. É, seu bem, fala de nós, seu bem. Nós. Ô, Domênico. Primeiro interessado aí, mais um volante. Palmeiras? É. Quem é o volante? Richelli, do Sport. Richelli? É, Richelli do Sport, interessa o Palmeiras. É, eu acho que pela contusão do Gabriel Richelli também. Richelli não é o sobrenome do marido da Bruna Lombardi? É. É, exatamente. Mas, tá, enfim, inteiro. Tem até negociação, o Sport não está muito afim de negociar o jogador. E segue a aí, multa dele é alta. É, a multa é alta dele. De quem? O Richelli, do Sport? É. Eu vou falar, esse maluco só bate também, velho. Então, acho que tá precisando lá, um correteiro lá. Você acha mesmo? Tá, os cara... um correteiro lá? Ó. Os caras muito carinha de santo. Leva lá aquele Léo lá do Atlético, que aquele cara lá, velho, então, bate, hein, velho. Ele tem contratado aquele que o Santos contratou, que é ex-lutador de MMA, né? O gringo lá, como é que ele chama? Qual, pô? Vecchio. Ah, o Emiliano Vecchio. Emiliano Vecchio. Emiliano Vecchio foi lutador de MMA. Olha que legal. Que os caras ontem do Atlético bateram. Aquele Léo bate, hein, velho. Ele tava machucado. Ah, mas o Donizete é estúpido. Ele é um absurdo. Eles fizeram um rodízio de falta isso aí, Domênio, né? Tá certo, vamos pegar ponte no sábado. Ponte lá em Moisés. Às 16 horas, né? Lá em ponte. Lá em Moisés. É, exatamente. Moisés, lá em ponte. Lucarelli. Moisés do Lucarelli. Espero que o Palmeiras continue nesse ritmo aí, né? E traga mais 3 pontos. Porque depois desse jogo, tem uma sequência... Pronta, assim, né? Depois desse jogo tem uma sequência bem nervosa, eu diria. Só jogo grande, né? Olha, velho, vem, acho que se não me engano é Fluminense aqui. São Paulo. Não, é São Paulo, no Morumbi. São Paulo, Flamengo. Que me reserva, parece São Paulo. Que é... Coitado, aí eu acho que é Grêmio. Ser o Flamengo aqui, Grêmio lá. Não é assim, um negócio assim. Coitado. Corinthians, é toda essa sequência. Corinthians é o dia do resort. Exatamente. O Flamengo tá bem, hein? Mas o Flamengo tá bem. O Flamengo tá. O Flamengo foi pro saco. O Flamengo, né? Conseguiu. Que beleza, hein? Conseguiu perder pro Fortaleza, velho. Pro bravo Fortaleza que tá na terceira. Perdeu lá e cá. Marcinho, pode ir preparando a grana, vai pagar o meu bacalhau. É, não sei não, viu? Tá feia coisa pros caras lá. Bom, espero que o Palmeiras faça um bom jogo de novo. E jogue bem, o que vale é jogar bem, viu? Hein, vovó? Jogar bem e ganhando. Ganhando, né? Do mesmo jeito. E vamos ganhar, hein? Igual vamos lá. Fez, né? No, contra o Atlético. Porque seria muito legal já meter 6 pontos em 2 rodadas, né? Ai, seria bonito. É isso aí. Seria bacana, hein? O Frabiço, acho que vai pro... Banco. Relacionamento, né? Vai pro banco, vai, né? Tá bom. É isso aí, seu Bento. É nóis. Boa. Tamo aí e tá tudo tranquilo. Coisa linda. Vambora. Vamos ao Santos agora. Santos. Ah, seu Bento. Vê a olha coisa aí. Lá, Regenão. Com a RG, a Bruna Marquezine voltou a seguir o Neymar ou ainda não? Como assim, mano? Eu não tenho essa informação ainda, né? Eu vou apurar aqui. Será que o Neymar ainda tá nessa, velho? Quem sabe desse mundo de pessoas ilustres é o Pretzel. É. Com certeza. Hein, Pretzel? O Neymar ainda tá nessa? Olha, eu tenho informação que eu acho que ela pode estar seguindo, como ela não pode. Eu vou apurar isso, né? Então, pode ser que ela pode, mas não pode. Pode, mas não pode. Ah, pode, mas pode. Pode ou não. Eu vou apurar isso aí. Eu venho falar aqui, né? Seu Bento, e aí, seu Bento? Falei e bem, a Bruna Marquezine falou assim pro senhor, seu Bento, quero sair contigo, mas tem um preço, eu quero o RG picotado numa mala. Que isso? Fuma amanhã com ele. Hã? Que nem Elisa Samud, velho, nunca mais parece o RG. Porra, RG. Cara, velho. Mas a condição se estende a qualquer um? Aqui ou só... Eu que não, tive a ideia. Ele tive a ideia, eu achei. Eu tive a ideia. Eu estou aproveitando essa ideia. Aqui, eu tive a ideia. No caso, ele seria o Bruno e o Macarrão, certo? seu Bento, pra você pegar a Marquezine, você teria que se relacionar com o RG. Você pega? Aí também tá louco. Não, é. Tudo é uma compensação. Mas se for o Totti? Ah, peraí. Toro Totti. Oi, Dudu. Del Piero. Olha aí, não. Marquezine é brinde, né? Os caras jogando nos Estados Unidos agora. É isso, Bento. Não é? O Totti, ô, o Itália. Eu vou te falar mais, Itália, véio. Parmeira. Pô, Gabi. Bem, mas espera aí, hein? Domênico, Gato, Itália. Oi, Gachoso. Hashtag Itália, delícia. Aguinaldinho. Isso. Aguinaldinho. Oi, meu. O que você falou? Hashtag Itália, delícia. Viu, Dudu? Aguinaldinho. Fala, Gachoso. Eu não acreditava, viu, beijinho? Ah, ninguém acredita. Aguinaldinho, se pra passar 4 noites em Roma, comendo macarrão, pizza... E dormindo pelado com o Dodô. Que isso? Se tivesse que entregar... Eu passo até na Síria com ele. Para mano. Com esse troço aí. Para. Já tem até fogos. Para. Mas eu vou fazer a mesma... Isso se estende a outros também daqui, não? Aguinaldinho. Eu pego beijo também. Aguinaldinho. Mas se o preço fosse fazer o refilmar o Albergue 3 com moto. O quê? Isso, pô. Pra ter a Domênica? 4 noites em Roma com ele. Que delícia. Ô, Domênica, fala uma mulher que você gosta. Você acha bonita. Domênica é tua mãe, a vossa mãe. Tá bom, Dodô. Uma mulher que você acha gostosa. Mulher? Tem um monte aí. Fala uma. Ah, pra Paola aí que tá fazendo comercial da HDI. Paola Oliveira. HDI Seguros é legal. Pra ficar com ela, você tocaria humano? Quê? Só tocar. Só tocar, não precisa, fazer. Tocar onde? Tá louco? Tocar! Fazer bilu no piu-piu dele. Que bilu, cacete! Ô, Dodô! O inferno aí você vai ficar tocar com a menina? Vai tocar na tua mãe, vai tocar. Uma rende job só. Você tá louco? Olha com essa viadagem! O Dodô, a coisa aqui tá pior do que eu esperava, viu, mano? Imagina a cena, Dodô! O mano tá sorrindo! O mano gostou! O mano topava! E abriu o armário do estádio e cai de peito! Caramba, que dado! Os caras tão querendo sentar! Tá mesmo aqui, hein, filho? Vai, seu Bento. Pô, para com essa viadagem. Aqui é aquele negócio, sentar eu lembro, né? O Rodrigão tá trabalhando na informalidade aqui, velho. O Rodrigão... Só tá esperando o Alvará, velho. Alvará tem aí, ó. Cada um tem um trabalho. O mais baixo daqui sou eu, velho. O Benjamin. O único que não tem. O Rudy tem faz tempo, o Alvará. Não tem. Eu? Nossa. Não tem. E o seu Bento? Seu Bento agora ganhou o Alvará. Alvará se ganhou. Depois dessa declaração, porra, da Itália. Você não entende a vibração. É melhor não entender. É melhor eu não entender. Você precisa sentir lá. Não vou sentir nada, não. Pode continuar nesse clima aí, seu Bento. É nóis. Fica aí com esse clima aí. A próxima vez, Dodô, você não vai ver o jogo assim, do Barça, vai ver o da Juve. Fica aí, a Juve é Juve. A Juve é aqui, sem cabecida. Assim, seu Bento, você, o fica senhor aí com esse clima. Ganhou o Alvará hoje, senhor. Ganhou o Alvará hoje. Ganhou o Alvará foi o Rodrigão. Ô, seu Bento, vamos supor Juve campeã da Champions League. E o cara, você tá lá no gramado, os caras convidam você pra ir no vestiário comemorar, você iria? Eu fico lá no começo do jogo. Leva champanhe. Estoura, né? Estoura champanhe. Na minha cara, né? Aí você entra lá, acabou o jogo, aquela foi, o que você faria? Entrar no meio, abraço o Pogba, todo mundo lá. Oi, RG. Pô, era só o Mota, né? O Rodrigão, não, é que eu expliquei o que é. Você tem que entender. Era só eu, velho. Vai. Perdi o mercado. Mas quem também ganhou o Alvará foi o Rodrigão, hein? O mais baixo do programa é o Moto. Concorrência aqui, viu? Não, você precisa ver a enquete dos caras hoje, velho. Aonde? Ah, não pode falar no ar. Meu, que enquete. Mas envolvia quem? Ah, envolvia posições sexuais. Se você tivesse que fazer uma coisa ou outra, tem que fazer. Pô, precisa ver os caras falando. Mas quem participou disso aí? Enquete todo mundo. São Paulino? Time, Bagani, Bernardo, o Bruno, Vilela. Olha os caras, velho. Eu já sei qual que ele mandou. É. Ele falou, não, quer experimentar as duas pra ver qual é a melhor. Até você, até tu, Bruno. Ah, mas é o Jimmy? Ô, Jimmy, peraí. Ô, Jimmy Soler. Jimmy Soler, aqui o WhatsApp, começando. Vamos gravar daqui a pouco. Ô, Jimmy Soler. Qual o tema de hoje? Ô, Jimmy Soler, você é a favor do Topa Tudo? Tudo pra você vale? Com certeza. Tem que ir até o final aí. Inclusive a enquete hoje. Até onde vale uma suruba aí, uma enquete familiar. Familiar? Enquete familiar. Pra família, você que tá curtindo as Mas você tá participando dessas enquetes aí? Faz um minuto aí, ó. Faz o Jimmy original e o Jimmy cover. E aí, daqui a pouco. Ó, encontro inédito. Fala aí, Jimmy, beleza. Fala, Jimmy, beleza. Fala aí, Jimmy, beleza. Beleza. Beleza. E aí, como é que você tá? Ó, vou me pendurar aqui. Vou me pendurar no estúdio, cheio de ganchos aqui, ó. Ô, Jimmy, qual que é a próxima tatuagem aí? Próxima tatuagem aqui eu vou fazer dentro do nariz aí. Foi onde sobrou. Vou fazer um perdigoto dentro do nariz. Ô, Jimmy, como? Ô, Jimmy Cover, você já pegou mulher em horário aí, fazendo, metendo som ou não? Ah, com certeza, já peguei várias aqui no ar, inclusive. Mas as meninas que vêm fazer o programa, gravar? É, pode falar. Não, não peguei nenhuma. Ei! Rádio é uma ilusão. Rádio é uma ilusão. Rádio é uma ilusão. Não pode pegar audiência, não, velho. Não pode comer audiência. É igualzinho. É igual, velho. É isso, velho. Sensacional. Você tá falando o que mesmo, RG? Você queria entrar no Rodrigo. Diário da Juve. Diário da Juve. Deixa pra lá, velho. Vai, seu Bento. O Domênico não quer, então, deixa aí. Pode falar, seu Bento. O Domênico não quer. Só um minuto, só um minuto. O Job, se você faz dele o que você quiser. O Job, Domênico, não é. É bromance, né? O Job é deles, faz o que você quiser. É sem sombra, é bromance, é só um lance, né? Vai, é, igual, é. É mais ou menos a história do bromance, é só admiração. Bromance, tranquilo e você também tem alvará? Não. Aquela do Sombra liberou. Aquela história do Sombra. É, o bromance. É amigo que não tem. Ah, não, como é que é? Você tem, você pode colocar como não, dependente. Falou, tem um amigo, uns amigos, não é ele. Não, eu tenho um amigo que mora com outro e tal. Não rola sexo, mas a gente queria colocar dependente. Que agora 20 anos junto, racha conta, apartamento. Sombra meteu um sem parar, velho. O bromance, vai. Então, RG, mas o Rodrigão ganhou alvará também, viu? Ganhou alvará. Bacante que veio do Campinense. Ai, meteu 17 gols aí. Paraibano. É isso aí. Tá chegando aí. Isso aí. Vamos aguardar. Nada de... Novo reforço do Peixe atacante. O cara fez gol pra caramba, né? É, já tava ensaiado essa contratação. Agora confirmou. Vamos ver. Confirmou. Passou bem nos testes. Tomara, né, que o cara continue fazendo os gols, né? Exatamente. É o que nós necessitamos. É. Tem isso mais aí. Alguma coisa? Não, nada de novidade. Não? Só esperando o jogo aí contra o Curitiba. Tudo bem, seu Bento. Continuando com as manchetes, o oferecimento do Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Também o oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Chama aí, Bento. A último, Corinthians. Ah, Coringão, vamos lá, Bench. Deixa a voz embargada, assim. Quando tá assim, eu te conheço, que as coisas não estão muito bem, né? Não, tá assim, mesmo, então sim. É que ele tá vendo foto dos caras da Juve, tô vendo. Ele colocou no Google Imagens. Digita aí no Google, Totti sem camiseta e põe nessa conversa. Mas o Bento, hein? Fase, se tiver, hein, o Totti sem camisa e o Domênico no penhasco, tem que salvar um. Que isso? Que isso? Hã? Aí, ó, seu Bento, seu Bento. Ele não respondeu, salva quem? Vou parar aqui pra ver. Salva quem? O Totti tá no colo, velho. O Domênico só deu aquele... Tá aquele só peteleco assim, ó. Oi, irmão! Que isso? Não, é nós, porque é vocês, né? Nós. É nós. Não, não é mais nós, não. Você quer me matar, pô? Como assim é nós, mano, pô? Ô, mano, hoje teve, véio, reuniãozinha lá, hein? Hoje, mais uma vez, abriram as portas do CT lá pra membros da organizada. Eita. Foram conversar lá. Mas tá errado. Né? Foram conversar, já tá no começo do brasileiro, já deram a caminhada do segundo semestre. Ô, Bento, mas... Não tem reunião com torcida organizada. Não, mas assim, deixar claro que não foi aquele negócio, veja, meio intimidador. Não, sabe? Claro que não. Não, mas peraí, não, é calma. Não, porque muitas vezes... Não, mas é verdade. Como é que é? Não foi aquele negócio, RG, que já foi em outros momentos aí, de nego chutando o carro, porque você dá talvez a informação. Tem violência, né, mano? Às vezes as pessoas aí acabam confundindo, achando que... Apesar de eu achar que tá errado também, aí eu concordo com o Benjamin. Mas às vezes quando a gente passa esse tipo de informação, a galera já tem em mente aí o cara chutando o carro de jogador, etc e tal. Tanto que o que aconteceu ali, Benja, o papo foi com os jogadores aí que, teoricamente, a torcida idolatra. Foi o Cássio, o Fagner... O Wendel não idolatra, mas o Giovanni Augusto é um cara que tem se dedicado também, a torcida tem... E o André? Não, o André não participou? Não, o André não. Foram esses quatro jogadores aí. Foi o Cássio, o Wendel, o Fagner e o Giovanni Augusto. Houve um papo aí dos torcedores aí, mas, sinceramente, eu acho que não é o momento pra isso. Porque o Corinthians aí, por mais que esteja um mês sem vencer... E o tema, mano? O que é o tema? Ah, RG, é o de sempre. Porque o torcedor fica insatisfeito, às vezes, com a performance do time. E o torcedor do Corinthians, ele tem motivos pra estar insatisfeito nesse exato momento. Porque o Corinthians há um mês já não consegue uma vitória, tá certo? Por esse lado, eu acho que o torcedor tem razão de estar insatisfeito. Porém, gente, o Corinthians é o atual campeão brasileiro. Calma. Eu acho que o torcedor, ele é passional, Benjamin. Ele não analisa dessa forma. Ele tem razão em estar insatisfeito, talvez, com a performance do Corinthians? Tem. Só que o Corinthians, ele é um time aí, como o Benjamin falou, é o atual campeão brasileiro. O Corinthians, ele vem aí de um momento aí que o Corinthians passou por um desmanche. Acho que o torcedor tem que colocar isso também na balança. O Corinthians, de um tempo pra cá, ele vem aí, talvez, aí no mar calmo, Benji. O Corinthians hoje não é mais aquele time aí que é a casa da mãe Joana, aquele pardieiro que ninguém sabe quem manda. Antigamente, o torcedor até, não digo que justificava invadir o Parque São Jorge pra cobrar jogadores, mas em determinado momento até entendia-se. Hoje em dia não, mano. Hoje em dia não. O torcedor do Corinthians, ele não pode ser mal acostumado, mano. O torcedor do Corinthians, que já ficou 23 anos numa fila, tá certo? Sem comemorar um título. Ali sim ele tinha razão, talvez aí pra chegar batendo no portão. Ah, porra, não sei o que. E aí, cadê o título? Hoje em dia não, mano. Mas é o torcedor do Corinthians, mano? Ou é a torcida uniformizada? Acho que é, mas sempre foi assim. Então não pode atribuir, porque a torcida do Corinthians não vai falar fazer escândalo. Não, vou te falar, não pode. Geralmente vão os representantes, né, os diretores das torcidas. Desculpa, não pode abrir CT pra torcida organizada entrar. Não pode. Isso tá errado, gente. Torcedor se estivesse numa situação difícil. Torcedor tá na arquibancada torcendo, o time tá lá, tá errado. O mano que gosta dessas coisas, que é por amor ou por terror, que ele acha que funciona. Não, já foi isso. Hoje segundo, não o problema mais, não. O problema de você ganhar título quase sempre é esse. É uma nova geração aí que acha que tem que ganhar agora, vai ganhar tudo. Não vai, tem hora que não ganha. Ficou meio mal acostumado. Corinthians é campeão brasileiro, gente. Pega o Corinthians aí dos últimos anos, o Corinthians ganha título toda hora. Acho que tem mais time, né? Lógico, foi eliminado dois campeonatos agora, é chato? Lógico que é chato, mas e daí, velho? Tá começando, né? O brasileiro. E outra, não tem que ter reunião com o dirigente, cara. A diretoria não pode ceder isso. Não pode, tá errado. No Corinthians, no Palmeiras, no Flamengo, no São Paulo, qualquer clube tá errado. É, eu concordo. Também acho. Eu concordo. Em outros momentos, Benji, é o que eu falei. A torcida do Corinthians já foi lá cobrar jogadores, cara que vivia na noite, o Corinthians não tinha comando. Era uma outra pegada, Domênico. Hoje também não. Tá hoje não. Não, mas até entende. A mesmo que tivesse, mano. Não justifica-se, tá, mas entende-se. Não entende. O negócio é o seguinte. Hoje, Domênico, porra, o Corinthians aí tá nadando de braçada. De 2008 pra cá, quando o Corinthians caiu pra Série B e subiu, em 2009, tava na Série A novamente. De 2009 pra cá, o Corinthians, ele tem sido o time brasileiro que mais conquistou títulos, cara. Então, mano, campeonatos brasileiros, Libertadores, Copa do Brasil. O torcedor também precisa parar também com essa maniazinha aí de ai, quero o título toda hora. Tudo bem, o cara tem o direito de pensar assim, concordo plenamente, eu também quero. Mas achar que tudo bem, o time tá se reformulando, vendeu algumas peças importantes aí. Aliás, vendeu não, perdeu as peças importantes aí pro mercado chinês. Vai ter que entender o momento também, mano. Pô, se liga, mano. Passei já mó perreio na minha vida, Domênico Gato. Não vivi a época dos 23 anos. Mas já peguei time ruim do Corinthians também. Hoje em dia aí o time tá se reformulando, a torcida não quer entender o momento. Tá errado. O Coringão vai pegar aí o Vitória jogando no Barradão domingo, Benja. E é a última partida aí, tanto do Elias quanto do nosso querido Balbuena. Os dois vão servir as seleções aí. Tanto brasileira quanto na Paraguaia, na Copa América. Farão falta... Elias hoje, Balbuena? Principalmente hoje, eu acho que mais o Balbuena que o Elias. Também acho. O Elias também, com essa vontade que ele tá jogando também, vai pra seleção, velho. Deixa o Maicon jogar. E no lugar do Balbuena, possivelmente, será o Wilson, o zagueiro. Wilson. Ex-Palmeiras. E o Tite, ele promoveu aquelas mudanças mesmo, RG, que a gente já comentou durante a semana. O meio-campo do Corinthians será composto ali pelo Marquinhos Gabriel, pelo Elias, pelo Guilherme e pelo Giovanni Augusto. Ou seja, o Romero rodou e o Rodriguinho também. Marquinhos Gabriel tem que jogar. Mas o Tite, deixa eu falar. Tite, as duas principais peças que você deveria ter mudado, você não mudou, mano. Bruno Henrique e André. Ai, ai, ai. Meu amor, hein, mano. Talvez, começou. Talvez seja a despedida do André esse jogo. Começou. Já deixa lá. Ele jogou ano passado em Recife, lá pelo Sport, mano. Já tá perto lá da Bahia. Já falando, André, não precisa nem voltar, mano. Já pega a pontezinha lá. Já era. RG número 2. Mas a diretoria foi mal. Mas só a diretoria foi mal. Não tem que ceder, não tem que abrir porta. Só um registro, Dodô. Tá errado. Ontem foi o dia que um técnico poderia ter sido besta ou bestial, né? É por quê? Jorginho, essa é nova, mas cabe muito bem. Jorginho do Vasco tá perdendo um jogo, né? Vasco perdendo de 1-0. Do CRB e tinha sido 2-1 pro Vasco. Precisava de um gol. Acabando o jogo, última substituição, ele tirou o centroavante e botou um zagueiro. Aí ninguém entendeu porra nenhuma. Ferrou. Aí o zagueiro foi lá e executou, velho. Mano, esse cara faz gol. Besta, então, mas ou besta ou bestial. Mas isso já aconteceu. Você tira um centroavante e bota um zagueiro? Isso já aconteceu em vários momentos da história do futebol, viu, RG? Se eu não me engano, até na década de 80, quem teve uma atitude dessa no jogo foi o Cilinho. Falou assim, ó, eu preciso ganhar um jogo. O melhor momento, a melhor situação do jogo agora é bola alçada na área. Ele falou, quem melhor que eu tenho pra pegar a bola na área do que um zagueiro? meteu o zagueiro lá na área. Aí, vai lá e faz o gol. Aí na Copa do Mundo, que na última do Brasil, que o Van Gaal, na decisão por pênalti, tirou o goleiro, o titular, e colocou reserva. É verdade, parecia. Bem lembrado. É verdade. Lembra? Também. É verdade. E o goleiro ainda pegava mais pênalti. Mas, por exemplo, ó, um goleiro, imagina lá, um goleiro de 2 metros. Lembra do Irã, treinador... do Guarani, que fez, sim, gol de cabeça? Ele fez. Tinha quase 2 metros. O treinador, Sombra, ele pode fazer essa alteração? Porque lá tá escrito lá, o cara como goleiro, etc e tal, mas ele poderia talvez vestir a camisa de jogador de linha, ou não pode? Acho que pode, né? Numa dessa, o cara pega e fala, pode, acho que vai, pode, um, sim, outro goleiro lá, que é o jogador mais alto da minha equipe, que era o cara no ataque. Acho que pode. Que o Mário Sérgio, uma vez, ele contou pra gente, Sombra, isso aqui que eu tô falando não é absurdo, não. O Mário Sérgio, uma vez, ele convidou o Ronaldo, lembra o goleiro Ronaldo? Pra ser jogador de linha. Ele falou, ia jogar, o Mário Sérgio foi trabalhar, acho que fora do Brasil, não sei se ele ia parar, alguma coisa, aí queria levar o Ronaldo pra jogar na linha, velho. Sim. O goleiro do Corinthians, o Giovanelli. Ô, Benja, vamos falar da BV Financeira? Vamos. Olha só, amigão, o crédito que faltava para você realizar seus planos está na BV Financeira. São diversas opções de crédito que ajudam você na reforma da casa, na organização da sua vida financeira, para você abrir ou ampliar o seu negócio, ou até mesmo para você planejar uma viagem com a família. Crédito pessoal oferece até 2 vezes a sua renda para pagar em até 24 meses. Pois é, no consignado, o desconto é feito direto na sua folha de pagamento. A partir de R$20 mil em crédito e taxas reduzidas com o Credit Casa BV. E você ainda tem até 60 meses, você não ouviu errado não, você tem até 60 meses para pagar o financiamento do seu veículo. Então descubra o crédito certo para você. É só ligar 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E na BV Financeira, você sempre pode mais. Mas olha só, amigão, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! É BV! Estádio 97, também no oferecimento de HDI. Você chega no shopping, tá esperando a cancela do estacionamento abrir. De repente... Essas coisas acontecem, né? Não. Aí, meu amigo, você desce pra ver o que aconteceu e repara. Pô, quem bateu no meu carro, olha, famosa, conhecida, Paola Oliveira. Nossa, quem bateu, rapaz? A Paola Oliveira, Sombra, ela é bonita até com aquela, com o plastiquinho da buzina na boca. Sabe quando você bate o carro, aí vem aquele, o airbag estoura, vem aquele plástico da buzina na sua boca, mano? Olha, ela... mano, eu não sei, eu até nunca assim, estourou um airbag na minha cara, mas não. Você tá dizendo, não, nunca estourou um airbag na sua cara? É, mas você tá sendo maldoso. Não, colisão já. Daqueles teus amigos que moram junto, que não é você, já estourou o airbag na cara de um ou não? Não sei. Quem bateu, papai? Mas tudo bem, olha, fica tranquilo, a Paola tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto que eles liberam o conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o Bate Pronto mais próximo. E não é só isso, se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. E o aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha e até o manual do segurado. Tudo de Bate Pronto, como sempre. Aproveite, já que você vai estar com o celular na mão, pede para fazer uma selfie com ela. Senão seus amigos vão duvidar muito dessa história. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E um recado, hein? Proteja seu smartphone com o melhor antivírus e ainda concorra a R$100 mil. Envie a palavra GOL pro número 22030, tá bom? Vamos lá, ouvintes no ar, 3284-7097. Vamos lá, hoje o Dodô tá feliz, é tricolor, Dodô! Olha, aqui estão os churros. Sua irmã tá feliz, você fica feliz por ela. Aqui estão os churros, todo mundo churros. Você não fica feliz pela sua irmã São Paulina, Dodô? Ah, fico. Ah, bom, então. Fico, mas não nada por causa do São Paulo. Que se dane. Você não fica feliz pelo seu amigo Benjamin? Benjamin? Eu? Ah, ele tá Benjamin, feliz, né? Benjamin é corintiano. Ah, ele não, isso não impede dele ficar feliz. Alô? Alô? Quem fala? Vinícius. Fala, Vinícius, tudo bom, meu? Beleza. Vinícius do quê? É Vinícius Peter Ziareski. Peter? Ziareski. Peter que jogou no Corinthians. Ziareski. Lembra do Peter? Ah, o meu irmão não vai lembrar como. Aqui, ele é o Peter do Goiás. Peter Cássio. Não, o teu Peter. Peter Cássio. Então era um. Não sei se era um meio campo, era um ponta direita. Era ponta direita. Não é do Goiás que veio o Peter? Tá aparecendo no Futebol Cards isso aí. É. Tinha fotinho dele no Futebol Cards. O Peter veio do PSG. Dele e do Nobre. O Nobre era lateral direito, né? O Peter era aquele que tinha o cabelo meio coalhado, não é? Isso. Ah, naquele eu tinha o Luciano, não, o 77. Peter não, o Peter também, né? O Black Power. E tinha o Peter Potamos. Meu, você não sabe. Lembra o Peter Potamos? Você encontrou ele? Não, o Peter Potamos? Não. Na semana passada, no carro. Agora tem essas. Monte de canal, TV digital. O rapaz tava passando o Peter Potamos e tipo Mico, velho. Que véio. Legal, velho. Mas qual canal que tá passando? Puta, esqueci o nome do canal. Meu, ainda fiquei assim nos 5 minutos. Peter Potamos, Peter Potamos, tipo Mico. Ei, tipo Mico. Ô, meu velho, quantos anos, hein? Você tava me imitando aí, 35. Como? 35. 3.5, RG. Ah, um monte de São Paulino fez salada e botou uma Peter da Saulo, né? Pra comer, tranquilo, só pra comemorar, né, velho? RG sempre salvando a hora. 5.1. Quanto? 5.1, passou de ano. Tomou tudo isso? Tomou um golinho. É, tomou um golinho. É, tá comemorando hoje. Isso? Como assim tudo isso? Tá comemorando hoje. Alô? Tudo isso. Tá contente, puxador hoje tá contente. Ô, velho. Fala, Dudu. E aí, cara, qual que é o bairro? O bairro é Vila Antonieta. Vila Antonieta. Dona Leste querida. É isso aí, gente. Vila Antonieta. Quem lembra da música? Antonieta, tá me chamando, Antonieta, tá me chamando. Quase isso. Que ridículo. Ô, velho, e o time? O time, se classificamos ontem. Ó. Se classificando. Chupa, Benjamin. Manda o seu chupa pro Benjamin. Pode ser torcedor do Fortaleza. Não. Ô, Motinha aí. Chupa você, mano. Meu time se classificou pra Sul-Americana ontem, mano. É o Flamengo. É isso aí. Flamengo? Ó, tomou, hein, Bota? Tá comemorando isso, meu Sai Deus. Sai da Copa do Brasil e vai comemorar. Ah, para. Tá chorando. Parte de se perder do Fortaleza, velho. O cara foi bem. Foi bem pra caramba. Foi bem, Vinícius. O ouvinte mas o time dele não foi bem, não. Mas isso é outra história. Ele foi bem. No que diz respeito a ele, ele sete o trouxa Isaac. Ele tá melhor que o time dele. Amigão. Parabéns. Pô, mas que coisa tá o Flamengo. O Flamengo foi eliminado de 3 competições em 56 dias. Não, realmente tá difícil lá. Uma defesa ruim, o time fraco. O time é fraco ou o time apresenta um futebol fraco? O time está fraco. Vamos ver. Eu acho que o time não é um time fraco. Pelo menos o time está titular. Fraco. Alô? Vinícius? Pô, nunca liga flamenguista quando liga. Morreu, não. Puxa. Caiu! Tá me ouvindo? Voltou. Caiu não. Voltou. Chupa, então. Tá que nem o Flamengo, capengando. Vai lá. Fala aí, amigão. O vice de futebol do Flamengo mandou um recado lá, eu acho que pra comissão técnica, pra mudar o jeito de jogar futebol do Flamengo lá. Ih, mano, tá... Fazer uma tá pergunta... Tá picotando a ligação do cara. Fazer uma pergunta pro Vinícius, tá picotando, é capaz dele recuperar a linha ou não? Mas fazer a pergunta e peço pro RG responder. RG! Esse debate. Eu pergunto e escolho quem é o político que eu quero que responda. Isso é o âncora. Ontem o Muricy não tava lá, tava internado e tal, com problema lá da arritmia, etc. e tal. Quarto. Você acha que se o Muricy estivesse em campo, provavelmente o resultado seria outro? Ou o futebol do Flamengo mesmo foi ruim mesmo, independente de quem tava no banco? Ah, o Sombra não bateu, não casou e seria o mesmo, iria, na minha opinião, iria perder, iria sair da competição, porque não casou o Muricy e o Flamengo até agora. Benjamin, agora você faz análise da resposta do RG. Você concorda com o RG? Eu ganso! Ah, uma resposta vazia. Vazia? Isso. Sem argumentos. Que é isso? E sempre gerando uma coisa dúbia no ar, quer dizer... Você tem que interpretar as respostas. Quase errou a palavra, hein? Então, por exemplo quase, bateu na trave, tudo dependendo do que acontece, ele vai falar, eu falei? Ele sempre faz isso. Sobre a pergunta aí, na minha opinião, se o Muricy estivesse lá, não ia mudar muita coisa. Eu acho que ele faria as mesmas substituições, colocar Fernandinho no lugar de não sei quem, é aquele mesmo esquema, coloca dois pontas no pé das bandeirinhas lá e não vai pra lugar nenhum. Cara, não entendi porque o Flamengo contratou o Fernandinho. Não faz sentido. O Fernandinho ganhou um caminhão de dinheiro, no Grêmio tá lá encostado, o Fernandinho... Com certeza. Prender um jogador, ele até tem habilidade, mas, pô, já passou por tudo que é lugar. Né? É, já é 30, né? 31, sei lá. A questão não é a idade, a questão é que não dá certo. E outro detalhe, né, Vinícius, o Flamengo não consegue montar uma zaga. Não, tem um detalhe também, que a torcida flamenguista, eu acho que ela também pega no pé de alguns jogadores. Não, não digo que fala se é um grande jogador, não é. Falou várias vezes, mas se tivesse bala, se hoje no jogo, e se tivesse o Guerreiro, a culpa seria dos dois, entendeu? Mas só que não é isso, não é um jogador que faz o elenco. Tem mas, que... Ô, amigo, consertar, hein? Com relação ao Muricy, cara, ele chegou no Flamengo em dezembro do ano passado. Na boa, cara, na boa. O Muricy não mudou nada, absolutamente nada esse time do Flamengo. E detalhe, o Flamengo ele reforçou o elenco. O elenco do Flamengo ele não é um elenco para ser campeão brasileiro? Não é. Mas poderia estar jogando mais bola do que está jogando. Eu vejo muito mais mérito no trabalho hoje do Ricardo Gomes no Botafogo ou do Jorginho no Vasco do que no Muricy no Flamengo. O Flamengo não, mas... ele tem um time melhor do que o Botafogo e o Botafogo está jogando melhor que o Flamengo. É um absurdo. Não, eu concordo, concordo, mas hoje estamos já no mês 5, início do Campeonato Brasileiro. Se sai o Muricy, quem vai lá? Quem vai entrar? Então, quem cara, tem no mercado? Então, o Aguirre está no mercado já. Eu, sinceramente, se fosse o Flamengo, eu acho que tem um treinador, não é que ele está dando sopa aí. Não é que está dando sopa, você vai gastar e vai gastar um bom dinheiro, assim como o Flamengo está gastando com o Muricy também. O Abel Braga, ele não pode assinar nenhum contrato agora porque ele está vinculado ainda ao time árabe. Mas ele já poderia, talvez, aí assinar um pré-contrato com o Flamengo, mandar um assessor dele por aqui, RG, para ir dando uma olhada mais ou menos no que está acontecendo, indicar alguns jogadores que o Flamengo possa contratar para que ele possa trabalhar no segundo semestre. E já fecha um pré-acordo com o Abel Braga. Você fica falando isso direto, você parece empresário do Abel. Não, mas é verdade, é o melhor treinador. Presta atenção, a hora hoje, dos treinadores aí que estão no mercado, Benjamin, mas, é o melhor que mas tem, só, cara. Mas olha, presta atenção, se for pra trocar treinador... Manda o auxiliar do cara aqui. Se for pra trocar treinador, a hora é agora. E vai ainda trocar tá por quem? Tá na primeira rodada do Brasileiro. O Marcelo Oliveira tá disponível também. Mas dizem... O Aguirre também, cara. Mas próximo do Galo, né? É, vai acertar com o Atlético, Benjamin. Próximo do Galo, eu não falei isso, eu falei outra coisa. Eu só quero contar o seguinte, agora é a hora, se você for trocar treinador, treina agora. Você tem a oportunidade, para que você vai esperar um mês ainda? E não esqueça, o campeonato não para com a Olimpíada, o campeonato não para com Copa América, o futebol segue. Mas para trocar, para que trocar, você vai perder? Não, não é trocar. Você traz quem? Ué, vai atrás, tô te falando, Marcelo Oliveira tem... Mas esse tá acertando com o Atlético, vamos supor, mas acertou com o Atlético, fora ele tem mais quem? Cara, deve supor. Mas, mano, essa coisa do tem mais quem é relativa, você sabe por quê? Vamos supor, o São Paulo... Desculpa, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil com o Jaime. Com o Jaime, é. Totalmente fora de contexto a comparação, porque naquele momento, ninguém esperava nada do Jaime. Flamengo... Hoje espera alguma coisa do Flamengo. Os últimos dois títulos importantes do Flamengo foi com o Andrade, né? De interino e com o Jaime de interino. Sem expectativa. Realmente... Mas aquele campeonato brasileiro também foi na sorte, né? Caiu no colo. O Palmeiras deixou cair o campeonato no colo do Flamengo. Você conhece algum time que tem azar pra ser campeão? Ah, não sei, cara. Não tem, mas com azar não chega. Não chega, viu? Não chega. Não, mas além da sorte, tinha o Petkovic que arrebentou naquele ano. E Adriano também. Mas, o Flamengo não tem jogador com essa característica de decidir jogo. Tem que ter uma montagem de jogadores que se entrosem e tal. Eu acho que ao invés de trocar de treinador, eu acho que seria melhor o Muricy parar com essa ideia dele de 4-3-3, que ele nunca jogou com 4-3-3 na vida dele. Se jogou, eu não lembro. Desculpa que eu não lembro. Mas colocar um meio de campo melhor, cara. Ô Vinícius, eu tava ouvindo aí o Mano falar, né? Mas contrata quem? Realmente, se você for ver assim, o famoso contrata quem, né? Nós estamos muito carentes de técnicos que você fala, esse aí, né? É quando sobra aí na praça, é um Cuca. Agora tem o Marcelo Oliveira, que é bom técnico, mas aí já botou uma interrogação na orelha de muita gente pelo trabalho no Palmeiras. Mas eu entendo o que o Mano está dizendo. Que sempre será que a solução está no conhecido. Não pode estar no desconhecido, entende? Mas o desconhecido ninguém segura. Uma coisa, se a gente colocar um técnico desconhecido no Flamengo em crise, quantas rodadas ele aguenta? Né? Sombrar, uma coisa é você colocar um técnico aí, teoricamente, aposta num time que tá certo. Por exemplo, o Corinthians aí liberou o Tite para a seleção brasileira, quando ganhou o Brasileiro ano passado. Se chega, por exemplo, vai o Fernando Diniz para dirigir o Corinthians, ele chega num outro ambiente, num outro contexto. É igual um paciente que tá morrendo, tá certo? Um paciente importante. Você vai atender o presidente da República. Todo paciente é importante. Não, mas o mais conhecido. O presidente da República tá lá morrendo. Mas uma coisa é chegar eu pra ser atendido. Lógico, eu sou um paciente, sei, mereço cuidado. Outra coisa é chegar o presidente, vai, o Obama. O médico, ele vai olhar e falar, é o Obama que tá morrendo. Não, não, mas... Vai chamar um residente, por mais talento que ele possa ter, é o Obama que tá na mesa estribuchando. Eu expressei mal, eu não quis dizer que o cara não possa ter experiência. Eu disse assim, não ter a mesma fama, não ter o mesmo apelo de mídia dentro do nosso mercado. Então, não se sustenta. Mas qual seria esse técnico que tem certa experiência, mas não tem nome? Ó, você queria o Fernando Diniz, amigão, que fez uma boa campanha com o Audax no Campeonato Paulista esse ano? Mas, não, se for pra ele fazer o que ele fez no Audax, eu queria, mas a torcida do Flamengo, torcida de massa com um clube em crise, não aguenta, cara. Não, o Doriva teve a mesma oportunidade em ser a bola da vez. Fez um bom trabalho e aí ficou sendo cogitado para dirigir time grande. Não se sustenta. Deixa eu argumentar da seguinte maneira. Por exemplo, o Ramon Dias, técnico da seleção paraguaia, ele não é um cara que tem cartaz aqui dentro do Brasil. Não tem. Se fala muito nessa questão de você trazer um técnico de fora do Brasil que não conhece a cultura do futebol brasileiro e ter que dar tempo pra ele. Então, mas deixa eu te falar... Eu acho que dá pra renovar, mas a questão é que 90% da torcida não acha. Há 30 dias, o jogador de São Paulo não entendia o que o Bauza falava. Há 30 dias, o Bauza não conhecia o mercado brasileiro. Há 30 dias, o pior técnico do mundo era o Bauza. E o melhor era o Aguirre com o melhor time do Brasil, que era o Atlético Mineiro. Entende? Então eu não sei até onde que o problema... Ah, é de fato, é porque é outra língua, outra cultura, etc e tal. Eu não sei, cara. Eu acho que é um contexto maior. Um contexto muito maior. Quais são... O que você coloca de condição de trabalho para aquele que está lá dentro? O Bauza, quando estava no São Paulo num tempo atrás, aí com as condições que era de atraso de salário... De presidente, mais ou menos, de dirigente mais preocupado se esganou o outro, se não esganou, e salário atrasado, tudo vai proporcionar, e não que não possa ter os seus erros, é claro, acho que teve, mas também não é aquela coisa que eu tô falando assim, pô, não é possível que um técnico que foi duas vezes campeão da Libertadores possa ser tão ruim. Então, a questão da generalização. Se é do jeito que todo mundo tá falando, então é isso que o Mano tá falando mesmo. Ah, quem que tá aí na praça que tem nome? Ah, então espera 3 meses e traz o Abel e dane-se. O futebol, ele é imediatista. E se você não trabalhar com essa hipótese de trazer um cara pra trazer um resultado positivo ontem já, não é que ele precisa começar a trabalhar hoje pra ganhar semana que vem, não. Ele precisa chegar vencendo a partida de ontem. É, sim, o Muricy tá 5 meses e não venceu de ontem, entendeu? Nem de hoje, mas acho que não vai vencer de amanhã. O Muricy só não caiu pelo nome que ele tem. Então. É aí que a gente tá falando, é um cara forte no mercado. E não cair pelo nome que tem. Se fosse o Oswaldo de Oliveira, já tinha rodado. Já. Já tinha caído. Já. E é 8,80, né, mano? O Muricy chegou no Flamengo. Por enquanto. O Muricy chegou no Flamengo, gente, com aquele 8,80 do brasileiro. Ah, porque o Muricy foi pra fora, ficou na Europa fazendo. Pô, para, fez porra nenhuma. Fez nada. Imagina. Se reciclou. Ele ficou 15 dias lá, né? Foi lá comer lá uma parede. É a modinha, é a onda. Aí vai chegar no Flamengo e vai assumir o futebol profissional, vai gerenciar, não sei. Não é perfil do Muricy, gente. O Muricy não faz disso, vai assumir tudo. Vai gerenciar as categorias de base. O Adriano aí tá mostrando a bicoleta pro Flamengo, velho. O cara falou, pô, não depende de mim nem do Flamengo. Você queria o Adriano Imperador de novo no Flamengo? Não. Jura, mano? O Adriano falou aí que eu gostaria, mas não depende de mim, né? Ele falou, depende de mim nem do Flamengo. Eu acho que o Flamengo, atualmente, já passou dessa fase de fazer qualquer loucura pra torcedor, colocar um ex-jogador, ele acabou de ir para os Estados Unidos, fechou um contrato lá, fez um jogo, tomou uma piaba lá de 5 e voltou pro Brasil, cara. Não dá para contar com um cara assim, isso é loucura. Sem contar o azar que o Flamengo dando, né? Porque o kit não tá dando certo, né? Guerreiro, Sheik, mas Muricy, tem jogador bom. Né? Não tá dando certo. O Cirino, o Corinthians queria ele. Esse Cirino falaram mas tanto. Ele é bom jogador, Com o Luxemburgo no Flamengo não jogou. Mas não tá jogando, com o Muricy não jogou. Mas o problema é o Rio de Janeiro, Benjamin. O cara quebra na noite, velho. Eu não tô analisando o Rio de Janeiro. Eu tô analisando o jogador. Quem quer quebrar na noite não precisa ser só. Não, mas no Rio o bagulho estiga, assombrar. Fala, deputado. O Rio é embaçado. Eu queria falar uma coisa pra vocês. Boa noite. O Mota te representa? Eu tô ouvindo. Não me representa. Mas eu não vou falar mais disso, porque ele ficou bravo. Ah, cara, por que ele não te representa? Já vou falar pra você, eu só quero falar uma coisa antes. Não fuja. Porque vocês são todos fascistas aqui. Eu não. Nós? Vocês estão falando do Flamengo porque perdeu pro Fortaleza. Tem uma minoria. Mais democrático que eu. Se o Fortaleza tivesse perdido pro Flamengo, vocês não falariam que o Fortaleza está em crise. Porque uma maioria. Vocês são a favor da minoria. Vocês são contra a minoria. Vocês são a favor da maioria. Até você está se confundindo, ué, com sua... Eu me confundo direto. Porque vocês me atrapalham. Mas por que, que o Mota não te representa? Porque não me representa. Mas por quê? O Mota não representa a classe homossexual. Mas por quê? Tá óbvio, é só olhar pra ele, não representa. Mas eu não entendi. Eu não vou detalhar. Eu não vou detalhar porque é um dia feliz. É um dia feliz na vida dele. Eu não vou detalhar. Depois ele chora pra mim, ele liga pra mim à noite gemendo, chorando. É pra você, exatamente. Como que é ligar gemendo? Faz aí, moto, como é que você faz? É mais ou menos isso que ele faz. Eu gravei o moto ontem. Ele é um fascista, igual. Vocês também são. Vocês todos. Eu gravei. O que você gravou, Benja? Eu não sou, não. Eu gravei o moto. Você é um hooligan. Olha a sua cabeça pelada. Cabeça de hooligan. É, você é um hooligan. Esse gravou. Ô, deputado Elis, é assim que ele... Cuidado que ele xingou. Deixa eu ver. Ele xingou, hein? Vamos lá. Pode colocar. Aí, tá vendo? Não tem argumento. A direita não tem argumento. Idiota, né, velho? Ô! Ah, legal. Opa! Ainda se fosse assim, tava bom. O moto tá gemendo. Ainda se fosse assim, tava bom. Ô, deputado, só um minuto, deputado. Você é um pipoqueiro mesmo. Só um minuto, deputado. Mas, você põe um porra dessa no ar, você tá louco? Eu perguntei pra você. Shadow. Você é um louco, isso que você é. Fala, Vinícius. Ai, Shadow. Eu acho que... É que é um amigo. O Flamengo é um brasileirão aí, eu acho que ainda vai dar liga. Eu acho que pega uma Libertadores. Pega. E, só que eu não tiraria muito, senão que eu não acho que dá pra confiar em nenhum técnico aí, colocar pra arriscar, não acho que... Vale a pena, acho que talvez o Muricy fazer um futebol diferente, voltar para um 4-4-2, alguma coisa assim, para ver se o time joga mais bola. Ô, Robertinho, você que acompanha o futebol tantos anos, como é que é fazer um futebol diferente? Não gosta da imitação, mano? Não, ele não gosta de nada. Esse é o Mota. Nossa, o Mota tá. Meu Deus, azedo, tá vendo? Ele nasceu... Seu time perdeu ontem. Era pra tá feliz. Rebaixou. Tá com azedume. Ele é chato e mal-humorado. Mal-humorado e virou olhinho. Ei, Robertinho, Robertinho, como é que é fazer um futebol diferente, Robertinho? É jogado de uma forma diferente. Como? Um 3-5-2. Eu sou da época. Lá vem história. Pelo amor de Deus, estou sendo boicotado. Dá uma pitadinha histórica, Roberto. Eu não era boicotado assim desde Chico Lang. Eu lembro que eu jogava rebatida drible. Já jogaram rebatida drible? Já. Rebatida drible? Chute, chute rebatida gol. Também tem artilheiro. É. O artilheiro, viu, RG? Sim. Só uma pitadinha. O problema ele é chamou, eu tenho que fazer. O problema é uma pitadinha, velho. Fica o goleiro de um lado, o atacante no outro campo. Sim. Outro goleiro do outro lado e o atacante no outro campo. Sim. Você dá um chute e a bola pinga e uma. Você tem que pegar assim, ó. Pá! Ó, pá! E primeiro e fazer o gol. Então, quando eu jogava de artilheiro, eu jogava 2-2. Eram dois do lado, dois do outro. Uma tática diferente. Inovador, hein? É, mas se era o goleiro e o atacante de cada lado. Não, dois, é um dois do lado, dois do outro. Mas poderia ser, não é? Exatamente. Quando acabava o chute que eu bati na gol, você ia fazer o quê, Robertinho? Eu ia lá pra família Pimpolini. Com esfirrone. As únicas com esfirrone de meio ponto. Mas esse negócio é diferente. 10 centímetros que... e meio. 10 centímetros? Eu lembro há um tempo atrás que tinha um técnico, eu não lembro se era na Portuguesa Santista, que ele tinha um esquema. Os zagueiros atacavam e os atacantes defendiam. É, o Linho Leva, não sei. É, isso aí chama Aldax. O Vasco, não foi? Chama Aldax. Era o zagueiro que fez o gol do Vasco. Foi o... Do Vasco? Foi ontem. Eu não lembro. Foi um zagueiro. Vinícius! Tá prestando atenção no programa, hein? Bem, ô, Vinícius, um abraço pra você, obrigado pela audiência. Valeu, rapaziada, eu só mandar um abraço aí, um chuco pra galera da NDC lá, o Fabinho e o Erickson devem estar ouvindo, um grande amigo meu também, o Leandro, também deve estar ouvindo aí vocês. Boa! Um grande abraço, sucesso pra todos aí, Mengão, vamos guerrear aí pra chegar entre os quatro aí no Brasileirão. Ô, deputado Bolsonaro, ele quer guerrear. Aí ele, pô, tô de acordo com ele. Inclusive, eu sou deputado do Rio. E você votou em mim, você vota no Rio? Não. Mas o Fabinho, o corintiano Fabinho, curte você pra caramba. Ele é de direita extrema. Então, eu não sou de direita. Curte você pra caramba. Ah, você tá confundindo as coisas. Eu não sou de direita. Não. Inclusive, eu prefiro ter um socialista. Eu prefiro ter um filho boiola do que um filho canhoto. Pô, depois passa o telefone aí do teu amigo Fabinho aí. O quê? Você viu o que o deputado falou? Não. Eu não sou de direita, mas eu prefiro ter um filho boiola do que ter um filho canhoto, tá ok? É, sacanagem. Passa o telefone aí que o Ben já tá montando uma rede de amigos aí e vai chamar o Fabinho, tá bom? Eu não. Falou, rapaziada. Valeu. Direita extrema, eu tô longe. Mas você que é o chefe dos coxinhas. Mas peraí, ó. Ele que deu free pass lá pro Bolsonaro e pra terra dele. Oh, o Benjamin, ele tem a patente das três coxinhas. É verdade, meu. Parabéns, viu? Não, o Benjamin deu um free pass aqui, pra ele. Três coxinhas aqui no ombro. É a patente dele. E aqui é aquela coxinha creme maior, assim. Bate panela, né? Tchau, querida! O Benjamin, pra você ter uma ideia, Sombra, ele sabe nadar. É um cara que faz natação há 18 anos. Exímio. Mas comprou um pato amarelo de borracha. Esse, Benjamin! Lógico que comprou. Ô, mano, o Benja posta foto, mas ele não posta uma foto ele dentro da piscina. Ele põe o maiô, entra e vai embora, velho. Fala que sabe nadar, eu não posto nenhuma. A hora que você quiser vir nadar comigo, com bom prazer. Olha que eu vou, hein, velho. Banheira comigo. Olha que eu vou. Que isso, mano? Toma vergonha nessa cara, rapaz. Mas olha, se ser coxinha... Nadar numa piscina de motel. Se ser coxinha... É ser contra esses caras que estão aí... Eu sou coxinha. Contra quem? Contra esse governo que tava aí da Dilma? Não, mas não é por isso. Aí eu sou coxa. Não, é mais pelo seu jeito. Ou seu mais. Não, é algo a mais. Não, é algo a mais. Não, é o seu jeito. Mas é algo a mais. Aliás, eu sou contra esse que tá agora, contra tudo. Você é uma coxinha com quipá. Contra todos aí. Uma coxinha caché. É isso que você é. Tá tudo errado. A coxinha de 97 tem oferecimento de Bozano, menino. Aê! Vamos lá. Sabe cabeça de hooligan. Cabeça de hooligan. Que susto. Mostrar pra ele a cabeça do hooligan. Que susto, velho. Foi o deputado que falou. Meu Deus do céu. Ô, deputado, sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Com certeza. Ou aquele último quilômetro que falta pra completar aquela corrida de 10 quilômetros? Sim. E até mesmo quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Sim. Pois é. Todos nós temos aqueles dias que valem por três, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, amigão. Por isso, Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Você nunca mais vai ficar fedendo, parecendo aquele cheiro de caixa de gato. Sabe? Nossa, caixa de gato. Cheiro de caixa. A urina do gato fede, hein, Motinha? Nossa senhora. Incrível. Tem cara que cheira a caixa de gato. Mas, meu Deus do céu. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas muito, mas muito mais proteção, cara. E ó, neste mês, quem ligar aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte... Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Anotou a nova frase? Ó, escreve aí no papel pra você não esquecer, hein? Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Leva um kit top, um kit exclusivo do desodorante Extreme, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É isso mesmo, Estádio 97 da Energia 97. RG, uma pergunta pra você e você manda aí a resposta. Depois o Domênico analisa. O Riva, Rivelino, grande Riva, disse, teria dito ele que gostaria de ver a seleção fora da Copa do Mundo, porque ele acredita que a ausência do Brasil no Mundial levaria o futebol brasileiro a ser revisto. Eu discordo, com todo o respeito ao Riva, mas se depois do 7-1 nada mudou, não é isso que vai fazer mudar o futebol brasileiro. Concorda, Dodô? Concordo. Passar um rodo lá em cima, concordo. Sair limpando tudo, não é? Assim, RG, você eu tenho sérias dúvidas, viu? Eu também tenho. Tenho sérias dúvidas que se o Brasil ficasse de fora, aí as coisas imagina. Mudariam. Você vê muitos clubes. Mas eu entendo sim. Eu entendo. Em tese, ele tem razão. É o mesmo papo do sabe, cara. A gente sabe o que ele quis dizer, é mas. É o mesmo papo do quando o time tá muito ruim, o cara fala, não, tem que ir pra segunda pra melhorar depois. Exatamente. E aí, ó, tem times que não adianta, cara. Posso passar duas informações? O Brasil é igual. Boa noite. Mas eu concordo. Só um negócio eu vou falar. Eu concordo com ele. Vai beijar o lindão. Ah, tá. Eu não concordo. Agora com nós, então. Eu não acho que ficar fora da Copa vai mudar alguma coisa. Depois do 7-1. Não mudou nada, velho. Uma coisa mais humilhante da história do futebol brasileiro. Em casa, hein? Sou eu? Sou eu. Não, mesmo que fosse fora de casa, né? É humilhante do mesmo jeito. Ô, não. Jojo. Né? Se fosse 7-1 fora de casa, e fosse, sei lá, na Espanha. Não, porque pra muita gente o que interessa é o seguinte: o meu está garantido, então beleza. Dane-se se tal não tá. É bem por aí. Não mudou nada, velho. Ô, Jojo. O que é informamento? Fala do Verdão aí, o Verdão. Fala do Verdão. O Lucas Barros saiu machucado do treino. Ah, mas nós temos. Não tem X, temos Alexandro. Aí é que Alexandre. Tá diferente. É. Aí é que tá. Tá, elenco, tá o time que tem elenco. Tá vendo, vovó? É isso, vovó. Não, o Galo tem elenco. É. O Galo? Não, Galo tem elenco. É só pra informar, né? Porque... Ó, tem, ó, Sombra, de boa. O problema aquele, não é aquele elenco, time, o problema aquele é saber time, como ele é treinado. Aquele time, é, do, é verdade. Aquele time do Atlético, ele é bom. É bom. O único, mas olha, o único jogador que eu gostaria de ver no meu time é aquele Casares. Esse cara é bom demais. Ah, ele eu acho o resto. Mas eu acho é bom, eu não sei. O que tava ontem. Eu acho o Patrick. Eu gosto jogador. Apenas Patrick? Do Casares. Ah, é o Lucas do Prato é bom. De esquema, né? É bom, vovó, mas o Patrick é jogador pra eu queria o Casares, o Dátulo, queria o não, Carlos. O Lucas do Prato? O Dátulo entrou. O Dátulo entrou. Carlos, bom jogador. Carlos, bom. Não, você tem o Marcos Rocha, Marcos Santos, é bom. O Leonardo Silva, hoje com 34 anos, o Léo Silva é um baita de um zagueiro. Posso falar? É um ótimo time. Eu acho um ótimo time. Não, é bom o time. O Lucas do Prato eu queria, apesar que ontem não jogou nada. É bom, é bom, não é ótimo. Menino maluquinho lá, o Luan tá Rafael Mineiro, Júnior Urso. Então, pera, tá errado. Nós estamos falando, eu tô falando que o time de ontem, que entrou em campo ontem, sim, é um bom time. Sim. O time do Atlético Mineiro, que não. Porque, por exemplo, o Luan não jogou. Me ajuda aí. O Dato entrou bem depois. E já tava machucado. Faltando 5 minutos. Então, gente. Mas peraí, se você pegar o time que vem jogando. O titular do time que mas ó, do time que jogou ontem, Domenico, por exemplo, que jogaria no Palmeiras, o Marcos Rocha é melhor do que o Jean, melhor do que o. Ah, não sei, o Jean vem vindo bem. Não, mas o Marcos Rocha joga muito. Sim, é bom jogador. Na minha opinião, o melhor lateral direito do Brasil hoje. Junto com o Fagner. Então, junto com o Fagner. O Douglas Santos, ele é melhor do que o Egídio. Ah, não. Eu não acho, não. Não, não, mas eu não trocaria. Não. Então, assim. Se você vai trazer... Opinião. Não, tudo bem, mano. Eu entendo que você gosta, mas o Casares, ele pode ser bom, mas melhor que o Gide hoje, não. O Casares jogaria no meio-campo do Palmeiras e o Prato é melhor do que o Barrios, é melhor do que o Alexandre também. Só esse. Então, o Casares é bom. O Casares ontem eu achei bem legal. Eu acho que aquele time que jogou ontem do Atlético Mineiro, ele é bom o time. Só que com os jogadores que não jogaram, aí o time fica muito bom. Os que faltaram fica muito bom. Ontem era só bom. Mas às vezes é a minha opinião. Entre Vitor e Fernando Praz, quem vocês acham mais goleiro? Fernando Prato. Ah, mas aqui você é palmeirense, velho. Então, tá... mas aí que tá. Não, mas se tivesse que escolher pau pro seu pau, time. Pau a pau, acho que eu são dois goleiros decisivos. É pau a pau. Também acho que é proporcional, mano. Mas o palmeirense jamais trocaria o Praz pelo Vitor. Ah, mas não estamos questionando. Não, então, mas você não trocaria. Mas aí que tá, eu tô falando assim, quem ontem... Vocês não entenderam o que eu falei, eu vou repetir de novo. Eu vou pro Domênio, com a Vó Olímpia sem perna, vai ser melhor que qualquer um do Galo. Eu joguei bem futebol, viu? Eu falei uma coisa, vocês estão distorcendo, pô. Ele eu falei tá que ontem, isso. O time que estava em campo ontem, o único que eu traria para jogar no Palmeiras, jogar esse titular do time, titular absoluto, é o Casares só, pronto. O resto pode chegar para ser reserva, não vai chegar jogando hoje não. Segue o jogo, tá certo. Pronto. Ué, olha, RG, é isso que eu falei. Você é um excelente psicólogo, RG. Entendeu? Segue. Agora, não contraria a criança. Assim, não, RG, tô errado. Você fez a impressão que eu tô falando. Como assim? Não entra entendi na... você. Ai, que feio, hein? Não entra na pilha. Você aí, ó. Não entra na pilha. Quebrou a família aí, velho. Ah, estádio 97, DDG 97. Tem o oferecimento. Teu pai. Tem o oferecimento. Olha o respeito. O oferecimento do Extra. Olha só, rapaz. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração, hein? Pensando aí em ver um jogão em casa? É dia de jogo, né? Jogo dos bons. Então é melhor abastecer a geladeira com muita Itaipaba para ver seu time dar show de bola e tomar aquela Itaipaba bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo para rodar do campeonato. Mas eu pergunto, e você? Hã? É hora de fazer as compras e organizar a torcida? E para isso não pode faltar Itaipava. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol. Porque você sabe, quando é futebol, amigos, família e Itaipava, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol. Mas lembre-se, hein, beber só com moderação. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 no oferecimento de Chevrolet Cobalt. É, Chevrolet, feirão da fábrica da GM neste sábado e domingo. Venha comprar direto do pátio e aproveite. BV Financeira, o crédito que você precisa está na BV. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Proteja seu smartphone com o melhor antivírus e ainda concorra a 100 mil reais. Envie a palavra GOL para o número 22030. E aí, tá precisando de ferramentas? Opa, fazer um serrote, né? Vai fazer lá uma marcenaria lá na tua casa, precisa arrumar um armário, precisa trocar a porta, precisa de ferramenta, precisa de máquina, tá procurando o melhor preço? Na Dutra Máquinas você encontra tudo isso, porque é a mais completa loja de máquinas e ferramentas do Brasil. São mais de 30 mil itens das melhores marcas. E olha que incrível, o grupo Black & Decker te leva para ver Neymar, Messi, Suárez e companhia em pleno Camp Nou. Você pode viajar para Barcelona, linda Barcelona, e assistir a esse grande time. Para participar, vá a uma das 5 lojas da Dutra Máquinas, compre R$200 em ferramentas Black & Decker, Stanley ou DeWalt e cadastre-se no site craquesdaperformance.com.br e pronto. Mas corra, a promoção é válida só até o dia 31 de julho. Confira o regulamento no site craquesdaperformance.com.br e participe. A linha completa de ferramentas Black & Decker, Stanley e DeWalt você encontra nas 5 lojas Dutra Máquinas. 2 em São Paulo, sendo uma na Marginal Tietê. Tem também na Vila Guilherme, na Marginal Tietê, Ponte Vila Guilherme. Também tem em Guarulhos, tem em Atibaia e tem em Mogi das Cruzes. E não se esqueça, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Ô Carmelo! E aí, Delícia? Tudo bem, Carmelo? Tudo bem com você, e você? Beleza? Tudo bem comigo e com você? Tudo ótimo. O que você aprontou pra nós, Carmelo? Olha só. A gente vai ter aqui promoção pro Dia dos Namorados. Boa. Vamos com a promoção? Vamos lá, então. Vamos. Olha aí, hein? Ah, essa música aí arrepia, hein? Só não me pergunte quem canta, que eu não sei. Quem não toca na rádio, só põe a trilha. John Poyang, pô. É, John Poyang. Quem não conhece? Música sensacional. John Poyang aí, Love the Air. Como? Não, Love the Air. Não, Love's in the Air. Love's in the Air. Isso, garoto. Tá ouvindo aí, John Poyang? Olha que legal, hein? Quem canta? John Poyang. É um chinês, né? Muito bonito. Não, chinês. Não? Tá louco. Ou enfim. O que importa é que o Dia dos Namorados está chegando. O Dia dos Namorados está chegando. E o programa... Você faz vinheta? Ele faz na hora. Não, eu botei aqui na botoneira. Ah, foi? Eu vou começar de novo. E não, ela tá editadinha aqui. O Edmilson editou hoje. Ah, desculpa, eu atrapalhei. Então põe de novo. Não, ele edita aqui no programa do Windows mesmo. Ele edita, super legal. Ó, o Dia dos Namorados está chegando. O Dia dos Namorados está chegando. E o programa, você pode ver que eu colei direitinho a fala, tudo tá super bacana. Então o Dia dos Namorados está chegando e o programa Love Músicas do nosso querido locutor latino Jorgito Carmelo. É o nosso locutor aqui, é o locutor gringo que a gente contratou. Ele vai sortear a melhor noite de amor da sua vida. É da sua... É vinheta da mesa? Essa aí foi mais editada. Essa deu trabalho pra fazer, hein? Não, a gente compra por fora um pacote de vinheta. Ah, a R$120, é esse que você recebeu? Você já comprou esse aí também? Esse mesmo. Já comprei. É, o Claudião que faz pra gente, super bacana. Ele tem uma loja de eletrônicos ali no, na Pamplona. Ah, é? Ele pacote de vinheta. É, ele faz o pacote. Ah, tá. Vou falar nisso, Mota, rapidinho. Você não queria pegar uns pastel de Belém pra gente lá na Pamplona? Eu não sou seu empregado. Nossa, mas ele pediu, porrada, ele não mandou. Nossa. Tadinho do Mota, hein? Continua, Carmelo, eu vou lembrar. Estamos falando de amor e vocês vêm com ódio aqui na minha promoção. Eu vou. O dinheiro eu vou, porque ele não paga. Ele não paga. Você vai dar o dinheiro? Ele não paga. Você vai dar o dinheiro pra ele? Só um minuto. Você pegou o seu cavalo. Eu vou usar isso. Você vai dar o dinheiro pra ele ou não? Pra mim, com essa má vontade, ele vai. Isso vai ser decidido depois do Jorge Carmelo. Oh. Você tá acabando com o momento de amor aqui. É um segundo só. Ele que polemizou. Você viu que risada doce? Olha a risada doce, ó. É doce. As ouvintes adoram quando eu faço isso. Falsa, né? Olha só, então assim, a noite de amor que você vai ganhar aqui do programa Love Músicas, do Jorgito Carmelito, é o seguinte, para começar, Jorgito Carmelo, para começar, a nossa equipe de promoção vai com você buscar a sua amada de cavalo. Ah, olha aí que gostoso, hein? Que romântico, que delícia, hein? Mas é um cavalo bonito. É o pangarezão que a gente tem aí. Inclusive o menino... Cheio de doença. Não, é que tem um menino que recica aqui pra gente, ele empresta o cavalo dele. É, o peneirinho. É porque ele levou muitos tiros já, mas tá super bonitinho. O cavalo não, ou o peneirinho? Ele tá todo furado. É. Mas tá super bem agora, tá tranquilo. Tá ótimo. E durante todo o trajeto... Não enxerga, não ouve, não vê. Durante todo o trajeto, cavalgando do seu ladinho, vai o grande maestro Claudionor Faca, num pangarezinho dele, vai tocar um violino. No violino ele vai tocar os maiores sucessos do Wesley Safadão. Imagina você indo buscar sua amada de cavalinho. Nossa. E ele vai tocando de violino Wesley Safadão. Tem clássicos como, viu, mano? Você que gosta, Virote. É. Tem Camarote. Tem Camarote. É. Olha, tem... mas o Claudionor montado no pangaré. Claudionor Faca. Tocando, o Claudionor tocando. Parece aqueles caras nas gôndolas de Veneza que vão cantando. Aí que você cair, porque o nosso ouvinte não tem essa possibilidade de ir pra Veneza, mas aqui a gente faz isso. E é Claudionor Faca, porque ele, sabe, ele corta pêssego como ninguém. Ele tira a casquinha certinho, ele fica na rua fazendo isso, ele tem a unha do dedão maior do dedão do... Grande Cláudio, ele toca um violino muito bonito, viu? É mesmo? É, vai tocar virote, camarote, super gostoso, super gostoso. O que mais vai ter? Então, a equipe da rádio preparou um grande banquete para você e sua amada no centro do Lago dos Patos, em Guarulhos! Aê! Aê! Guarulhos! Olha aí, que lugar gostoso! Que lugar lindo! Ali é bonito mesmo. Não, e vai ter, viu, mano? Lindo. Vai ter um jantar japonês para quem ganhar, com direito a temaki de carne louca. Sushi de ovo. Temaki de carne louca. E nigiri de feijão. Olha que gostoso. Nigiri de feijão, olha. Mas não é feijão azul, que é. É o feijão mesmo. É o feijão azul. É o nigiri de feijão. Como faz o nigiri de feijão? Você atrapalhou minha vinheta. Não, mas é verdade. Como é que faz o nigiri de feijão? Você não faz carne louca? É, você troca o salmão pelo feijão. Ué, você não... Amassa o feijão em cima do arroz. Nossa, que nojo. Que não, você não batido. É gostoso. Feijão azul. Temos também o nigiri de feijão. Nigiri de feijão. Peraí que eu vou aumentar um pouco o áudio aqui. Nigiri de feijão. Aí. Pra acompanhar, abriremos pra você... Olha, essa parte é a mais gostosa. A gente vai abrir pra você uma sidra do seu time do coração. Ah, olha aí. Que lindo isso. Nossa. Que bacana, hein? Tô emocionado agora. Tudo isso, você vai jantar, esse jantar japonês com nigiri de feijão. Tá bom. A vinheta não veio. Não, não, é porque deu, travou aqui o programa. Aí ele vem depois, hein? O programa aqui tá ruim, nosso. Nigiri de feijão. Ó, pra terminar, olha só. Você vai fazer tudo isso ao som do coral dos meninos tenores da Fundação Casa. Olha que gostoso. Olha que bonito, olha aí. Quais são os temas da Fundação? O coral da Fundação Casa, quais são os temas? Eles cantam Revelação. Não vai pro céu. Não vai pro céu. Revelação, Grados do Coração. Grados do Coração. Um Homem na Estrada. Um Homem na Estrada. E Metralhadoras. Mas se o Homem na Estrada é uma música evangélica, não é? É, com certeza. E eles terminam com Prisioneiros da Paixão, que é uma música muito gostosa. Ah, também tem uma nova agora. Teu Amor Me Prendeu. Obrigado aos meninos aí, tenores da Fundação Casa, viu? Mano. E é legal porque eles cantam uma gemada, é super bonito. Não! Eles fazem um... Cara, ninguém precisa cantar com a mão, mano. É claro, tem até uma sincronia bonita, não, viu? Mas não fica legal. Olha, pra terminar a noite, deixamos a pampa da rádio com teto solar. Com toda... pampa e com teto solar. Exatamente. Pra você ver a lua e os tiros. Quebra-vento. Não, você vê a lua e os tiros de Guarulhos. Fica bonito pra caramba isso na madrugada. Parece uma estrela cadente, né? E ela é toda isso filmada, a gente vai deixar ela estacionadinha. Então você sai de pedalinho do lago. A hora que você quiser, vai pra pampa. E aí, com a sua amada na pampa, você faz uma linda noite de núpcias. Pra participar, é só mandar pra gente qual a tradução da palavra love. Como é que é? Qual a tradução da palavra love? Mas não vale ver no Google, né? Não, se alguém acertar, essa pessoa ganha. Love. Se alguém acertar, não é o primeiro? Então, eu conhecendo aqui... tem grandes chances dessa promoção não rolar. Love. E boa sorte pra você. Então, você e sua amada... Meu Deus. Comendo nigiri de feijão. Nigiri de feijão. Demorou, mas... Eu falei pra pagar mais pra esse cara da vinheta. Você e sua amada no programa Love Músicas, tendo uma linda noite de amor, é só aqui na Energia, a alegria da cidade. Participe e boa sorte, viu? Beijo. Boa, Carmelo! Beijo a todos vocês, velho. Que promoção, hein, velho? Bom, agora você pode pegar os pastelzinhos. Olha, semana que vem eu vou trazer pra você os CDs. O CD dos menininhos do... Da Fundação Casa? Eu prometo que eu vou trazer. Ah, tá. E manda com Pereira lá, o dono do Pangaré. Tá bom, mando sim. E o Claudio Honor Faca. Claudio Honor Faca. Vou tocar violino aqui no estúdio. O Peneirinho, Claudio Honor Faca, eles ficaram presos juntos. GM, feirão na fábrica da GM neste sábado e domingo. Venha comprar direto do pátio e aproveite. BV Financeira, o crédito que você precisa está na BV. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidar. Eu dou dinheiro pra você, Mota. Eu dou dinheiro pra você. Ah, eu não quero mais uma não, grana, ele pediu três vezes mais. Não, o cara tá me devendo dois ovos de Páscoa até hoje. Não tô, você deu pros meus filhos. R$200 muita aí, sacanagem do meio caráter. Leva lá. O meio caráter não é fraco. Eu, velho. Você se queimou com a galera do programa. O cara lança, puxa 10 conto do doce e traz 6. E pede pra trazer. Eu não sei que mundo vive o Benjamin. Tá com 10, vou trazer 6. Isso é um brincalhão. Tinha R$12 na Paulista, Sombra. Você não compra nada. Um café e um biscoitinho de canela, velho. Ah, mano. Você é cara de pau, velho. Comer pastel de beleza. Oh, você tá de pode falar, 12 pau, de 12 reais que eu tenho aqui. Dá pra trazer sim. Você só anda com 12 no bolso? Não tem mais dinheiro, cara. Hoje tudo é cartão de dinheiro de plástico. Ele é o Benjamin, ele não paga nada. Ele paga no ar com um abraço. Com moto? Com moto eu não daria nem a guarda de um filho meu por meia hora. Mas ô, Motinha, vai lá antes que feche. Mas traz nota. É que essa hora você só vai comprar aqueles que já estão feitos às 8 da manhã. Confia nele? Traz nota fiscal. Você não é ladrão. Acho que não é ladrão. Ô, Mota, fala aqui pra galera. Dois ovos de Páscoa. Não, você deu pros meus filhos, Motinha, seu ladrão. Motinha, testa a popularidade do Benjamin. Olha a cabeça de Rulinho, fala. Testa a popularidade do Benjamin. Vai lá e fala, ó, é pro Benja do estádio 97. É. Vamos ver se o Benja tá com moral. Ah, mas ele vai ficar com dinheiro, ele vai roubar. Olha, me traz troco e eu quero a nota. Não. Olha, ele é burro, mas não é desonesto. Ele é burro, mas não é desonesto. Ô, deputado, Bolsonaro. E aí, tudo bem? O Mota é honesto? Olha, aí o que você entende por honestidade, né? Inclusive, eu sou a favor de pegar o Mota. E pacificamente executar ele, mas na boa. Pacificamente você violento, vai executar o cara, seu louco. Exatamente, sem dor. Ô, Aeroílis, o Mota é honesto, ele te representa? Esse cara não me representa, você não representa homossexual. Olha a sua cara, você, esse cabelo espetado, você parece o Sonic. O Sonic não era boiola. Você não representa homossexual. Ah, meu Deus do céu. Esse é o Estádio 97. Olha, queria fazer um convite muito legal pra vocês. E aproveitar que estamos aqui com o tio Zé aqui do Bourbon, né, tio Zé? Grande tio Zé. Seu Zé. Opa. Dorsa. Beleza, Zé Dorsa? Tudo certo, beleza, cara? Tudo certo, boa beleza. Noite. Beleza? É isso aí. Boa. Boa noite. Estamos preparando tudo pro resort do Estádio 97. Esse é um momento importante pra você que tem interesse de ir no resort do estádio, que vai ser no Bourbon pela 8ª edição seguida, né, Zé? Muito bacana essa parceria aí com a rádio, é sempre um evento de muito sucesso. E eu queria aproveitar aqui e agradecer o convite, é um prazer estar aqui. Ô Zé, fala pertinho do microfone aí, Zé. É um grande prazer estar aqui, participar aqui do programa aqui de grande audiência em São Paulo. Legal. E queria também dar saudações tricolores aí. Boa, Zé, é isso aí. São Paulo aí, campeão da Libertadores aí, logo, logo. Foi ainda? Ele tá falando logo, logo. Mas já foi. Vai ser. Já foi também. É isso aí. Falar um pouco do nosso evento, né? É porque, ó, todo mundo já sabe dos eventos que nós vamos ter, que o estádio leva lá o Futebol Society, vai ter videogame, vai ter botão, né? Que vai ter o stand-up do Rudy Landucci. É isso aí, mais uma vez, hein? Mais uma vez. Muito legal. E aí, o que mais você tem pra acrescentar aí que o Bourbon vai preparar pra galera que vai no resort do estádio de 10 a 12 de junho? Isso aí, tem muita coisa, viu, Sombra? É, como destaque aqui, eu queria falar para as crianças aí, a presença da Mônica e do Cebolinha tá garantida, então vai ter muitas atividades aí com os personagens. O Mota aí. Pode brincar com eles? Pode, eu deixo. Vai ser muito legal. Mas só não sei se o Mota ele ainda tá na idade para entender Mônica e Cebolinha. É, mas a gente deixa ele lá. É, não sei. Às vezes o vocabulário da Mônica de Cebolinha é um pouco mais difícil pra ele. Mais complexo pra ele. É, mais complexo, é. É isso aí. E aí, Zé, que mais? Ó, pra mulherada, muita coisa. Então a mulherada aí deixa o maridão jogando bola. E aí vai curtir lá um spa facial, spa dos pés. Sim. É, aula de zumba, aula de yoga, relaxamento, hidroginástica. Vai, muitas Benja, aulas de ginástica lá. Aí. Manual. A gente pode nadar junto lá, Benja. É. Não, você sai fora. Você curte umas coisas estranhas. Vai ter artesanato também, viu? Maquiagem. Vou levar meu primo lá. Aula de culinária. Aula de culinária. Tá melhor ainda. Como que esse negócio da aula de culinária, meu? A gente vai reunir a mulherada lá. Vai o chefe lá e o chefe vai ensinar aí os grandes truques aí da culinária do Bourbon. Aí, mano. Aí sim. Puta, meu, a Thaís tem que ir, cara. Eu vou internar. Porque essa história lá de você ficar pagando empregada, meu, muito caro, meu. Você vai o quê? Você vai o quê, mano? Não tem como deixar já uma cadeira ali cativa pra ela? Na primeira fila, pra ela não perder um detalhe do curso. Meu, então o pessoal que participa dessa loja de culinária, a mulher do mano, não é mulher, mas tudo bem, já é. Já é. Ele é o tipo do cara que ele quebrou o carro antes da largada. Já foi. É, ele casou sem casar. Deixa eu falar um negócio, por exemplo, ela não sabe nem fritar um ovo, cara. Quem fizer aula de culinária vai saber fritar pelo menos um ovo. Vai sair de lá, craque. Fritando ovo. Aí, ó. Nosso chefe Juan Bânegas aí, nosso argentino, grande chefe do Bourbon, vai ensinar aí a mulherada boa a fazer aí, mano. Um grande risoto aí. Aí sim. Legal, bacana. E aí, outras coisas mais. E essa aula de culinária que é lá na cozinha, que salão que é feito? Vai ser um salão especial, todo preparado, né? E aí bacana. Vai fazer aí. Então, um recado legal pras meninas aí, pras mulheres que falam: ah, você vai lá jogar bola, me deixa sozinha, né? Não sei lá. Então, olha, vai lá com teu marido no resort, vai ser legal demais. Você pode ligar agora na Lotus Travel e fazer a sua reserva. Dê de presente pro seu marido, pro seu namorado, pro seu futuro namorado, pro seu amante. Pra ela própria. Não é não? Pra você. Se dê esse presente. 2896 4665. Atenção. Eita. Aí, olha, amante do Dodô. 2896. Amantes do Dodô. Ah, amantes, é verdade. As pessoas que amam o Domênico. Tá bom. 2896 4665. Ligue agora na Lotus Travel. Faça a sua reserva. Você pode parcelar em 6 vezes sem juros. Tá bom? No cheque ou no cartão. Então faça hoje mesmo a sua reserva. Mais alguma coisa para acrescentar, Zé? Pode falar aí. Eu, antes de eu terminar, eu queria mandar um abraço a todos os nossos funcionários que estão lá em Atibaia preparando esse grande evento aí, que vai ser um sucesso. O pessoal está preparando com muito carinho. Bacana. Um abraço para a patroa também, que está em casa lá, ouvindo, né, a rádio. Um legal, abração para a Tatiane. E para os amigos corredores aí de um grupo que a gente tem aí, que está muito devagar aí. Então vamos correr aí, pessoal. Praticar esporte. Beleza. Aí. Obrigado. Boa. Mas muito obrigado pela participação aí. Alô, Zé. Boa, muito obrigado. Quem é o Bernal, é o gerente geral do Bourbon. Obrigado também pela presença aí do Bernal. Olha, apesar de ser lindo o resort, viu? Tomara, fala, que o, vó. Tomara que o Parmeira não precise voltar lá esse ano, viu? Pelo amor de Deus, viu? Só volta lá quando tá em crise e volta melhor, viu? Palmeiras é que mais vai lá no Bourbon? Fala aí, Bernal. Palmeiras, beleza? Boa noite a todos aí. Uma honra estar aqui na rádio aqui. Espetacular a galera aqui. Palmeiras esteve lá esse ano já duas vezes e Bourbon Atibaia dá muita sorte, né, pro Palmeiras. Fantástico, eles ganharam, né? Apesar de ter jogado com o meu time, Atlético do Paranaense, o Atlético levou de 4. Palmeiras realmente tem muita sorte no Bourbon Atibaia. Até os chineses tiveram lá, né? Chineses teve lá janeiro, 30 dias praticamente, também fizeram show à parte. Vocês fizeram escorpiões pra ele? Porque chinês come escorpião, aranha... É mesmo, os chineses vão lá e aí, come o que lá? Nada, normal. Como normal? Normal, normal. Bateram a tejuca? Opa! É? Comeram, né? Mas, por exemplo, alguma coisa exótica eles pediram ou não? Não, não. Até porque tem que seguir uma regra lá muito em particular, então a gente não pode fugir. Então eles foram bem disciplinados. É a chinesada lá, então não tem aquela coisa de subir mulher no quarto deles, tá? Não, time proibido. Brasileiro é complicado, né? Proibido. Mas time brasileiro, vocês já chegaram a ver alguém assim, tipo, sobe umas garotas no quarto? Não tal? Pode. Ah, não pode, não pode. Não rola? A orientação é que não pode, a gente segue a risca essa disciplina. Proibido. Tá certo. Beleza. Tá bom, Bernal. Meu, obrigado pela visita de vocês aí. Maravilha. Fica à vontade aí, tá bom? Obrigado, gente. Parabéns pelo trabalho de vocês. Uai, é muito nóis. Obrigado. Esperamos lá no Bourbon Atibaia. Até lá. Até lá. Um abraço aí, grande. Bernal aí, gerente geral do Bourbon aqui no Estádio 97. O Zé, valeu. Obrigado pela presença aqui. Obrigado, vocês, obrigado. No Estádio 97. A Ângela também, que tá aí com a gente. Sempre uma uma grande pessoa intermediando todas as negociações. Pô, vamos trazer agora o momento sem parar, vamos? Bora, vamos lá, três ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Olha, aqui estão os churros. Os churros, os churros. Churros. Aqui estão os churros, para todo mundo churros. Churros. E o cara é tão idiota que ele não percebe. Alô. Eu colei um chip. Alô? Eu comprei um adesivo de chip. Quando o Mota saiu, eu colei nas costas e disse, vai lá, Mota, e bati. E aí? Idiota não sabe. E eu tô via onde celular. Você tá monitorando ele? Eu tô monitorando ele. Onde ele tá? É onde um ele tá? Vagabundo. Onde foi? Onde porque ele tá? O pastel de Belém é na Pamplona. Pamplona, ele, tá, ele tá indo pra onde? Nessa altura eu tô vendo aquele caminhão, ele tá na Joaquim Eugênio de Lima. Porra! Só que aqui pelo celular você não vê aonde ele está. É um imbecil. Só a rua. É um imbecil. Aí, será que ele vai chegar aqui? Possível. Amanhã. 5 para as 8, ou quando o programa terminar. Ele leva para ele os pastéis. Acho que ele vai roubar o dinheiro, ele rouba, é ladrão. Ele chuchu, ele chuchu. LG, você considera que o Mota é uma das pessoas com mais dificuldades que você já conheceu na vida? Nota 3 pro entendimento das coisas para mim. Pergunta para mim. Para você. Beija mim, para você. Se é! O... É! Nota, né? É! Pra você. Não, é sim. Não, mas é a nota. Eu vou te fazer uma outra pergunta. Para você. Pode falar, hoje ele começou o programa falando. É. Que tem? Como eu sobrevivi, hoje eu tô vivo. Hã? Ele tava gritando. Mas observação. Ele falou, como eu sobrevivi ontem, eu tô vivo hoje. Mas observação, é honesto. É honesto. Não é, não. Não, é honesto. Ah, vocês vão lembrar de mim ainda. Não é, qual que é a nota dele, ô Bernardo? No quê? Em que quesito? Tudo. Como ser humano. Que honestidade. Isso? Que isso? Caráter. Meio. Não, meio é seu, porra. Só vou tentar botar título no seu, no cara. Ô, Domérico. Eu queria. Eu pois dei um, não. Eu trabalhador. Dei um hã? Trabalhador. Zero. Zero? Você não tá trabalhou na vida encostada. Eu dei um cubo mágico. Ah, pro Mota e pro rinoceronte. Certo. O rinoceronte acabou uma hora antes que ele. E o Mota até agora ele entregou todo misturado, tá ok? Mas peraí, vocês já completaram um cubo mágico, né? Vocês conseguiram fazer isso? Eu quando eu era adolescente. Quando era moleque, eu fazia uma fórmula. Porra, eu ganhei na escola, mano. Quando era moleque, eu ganhei na escola o que montou mais rápido. É, eu montava rápido. Época, você, Benjamin, eu fiz em 22 segundos. Né? Ah, dois segundos. Ele deve ter quebrado o negócio e colado. É, colou, é. Aí nunca mais alguém mostrou. O que eu consegui foi duas cores. É. Vamos lá, tem um vídeo no ar. Alô! Difícil. Oi, boa noite, Sombra, beleza? Beleza, e você, velho? Tudo bem? Beleza, bem já. Ah, legal. Beleza. É importante. Me fala, é isso. Teu nome? É José. Do quê? José Bonomi. Bonomi? Ouvinte antigo. Bonomi? Grande Bonomi. Ailton Bonomi. José Ailton Bonomi? Isso mesmo, tudo nosso. Você é a velha guarda do estádio 96. Velha guarda da porteira. Da revistinha, né, Sombra? Primeira remessa. Quantos anos você tinha quando começou a ouvir o estádio? Puta, 99, eu tô com 29, já tô velho. Você tinha 12. 12 anos. Você fala 29, tô velho. Porra, tá velho, nós estamos pesados. 12 anos. O nome é verdade, ele ouviu o estádio 96 com 12 anos de idade. Com 12 anos já ligava e participava com a gente. Ei, Bonomi, você já viu muita coisa aqui do estádio 97, já ouviu bastante. Agora já, bastante. Cada vez melhor, hein, Sombra? Pô, valeu, cara. O Rudy está de parabéns. Além do que é um ótimo caráter. Obrigado, Bonomi. Não, tirando o videozinho dele malhando no Instagram dele, coisa ridícula, mas... ele faz umas coisas ridículas, mas... Cara, passa, é pra pagar a permuta. Ninguém é completo, né? Ô, Bonomi, mas olha, quando você começou a ouvir o estádio 97 em 99... Aí o São Paulo tava num momento que não era muito legal, tal. Aí ficava aquela coisa toda. Ih, tricolor, quando vai voltar a ganhar alguma coisa? Aí chegou lá 2004, eliminado na semifinal. Aí 2005 acabou sendo campeão. Aí foi uma beleza. 2006, 7, 8, tal. Então, ou seja, você tem aí no estádio um grande trajeto como São Paulino ouvindo. Se você tivesse que apostar todas as suas fichas, o que, que você acha que vai acontecer com o tricolor na Libertadores? Olha, Sombra, da última vez que eu liguei até eu fui pra torcida com vocês, sensacional o camarote. Camarote único, né? Nossa senhora. Aliás, eu vou te falar uma coisa, hein? O camarote único é sensacional. Inclusive, só pra não perder o gancho aí, o pessoal que foi ontem lá na torcida de São Paulo, lá no Horto, lá, diz que aquele estádio ali, pelo amor de Deus, hein? Ruim. Diz que pro torcedor que vai é horroroso. acesso, entrada. Diz que é um pouco mais afastado, né, Sombra? E é um estado não, diz que é local, não é questão do afastado. É diz que é o local ali pra você entrar, tudo é terrível. Essa é outra coisa também condenável. Tudo bem, é a vida deles, eles escolhem. Mas, pô, trocar a possibilidade de ganhar dinheiro. Pra, não, você jogar no Horto, porque caiu no Horto. O Santos não abre mão de jogar na Vila. Mas eu não critico. Ué, eu critico. Na final ele falou que tem que jogar na Vila. Eu critico. Vale ao título. Aí o que acontece? Perde título, perde dinheiro. Ah, tá louco. Não, mas ok. Mas não, só pra, foi só um parênteses. É, só um parênteses. Na participação do Bonomi, né, Bonomi? Com certeza. Não, mas então, eu até confiava muito mais. Tô confiando até muito mais no Balsa, né? Não ganhou duas Libertadores à toa e eu acho que, Sombra, tô confiante. Tô sentindo o cheiro do Tetra já. Ô, Sombra, uma informação importante aí pra vocês aí que ainda tem interesse na Libertadores, ó. Interesse não, rapaz. Ainda tem interesse. Você foi sutil, foi sutil. Agora você foi bem, mano. Sombra, ó, 8h15 da noite hoje tem o jogo do Boca contra o Nacional e às 22h45 tem o Atlético Nacional e o Rosário Central. Você sabe qual... vou te falar, são dois jogos complicados. Como São Paulino, eu gostaria que também, Boca, né? E Rosário depois se matassem. Então, tá certo? Pra torcida de São Paulo seria importante torcer pros dois argentinos pra eles se pegarem na próxima fase. Concordo, né? Que em tese são os dois times mais complicados pra se enfrentar. Porque caso o Boca não passe, Sombra, o São Paulo vai pegar o vencedor de Atlético Nacional, aí o Atlético de Medellín ou o Rosário Central. Agora, sabe qual eu acho que... É só palpite, né, gente? Uhum. Qual o time que eu acho que vai ter problemas hoje? O Boca. O Boca, você acha? Eu acho que o Boca passa, cara. O primeiro jogo aí, o Boca conseguiu aí o Nacional é rosca, cara. Então, não é bom, mas é rosca. Mas é que tá, Sombra. O Boca conseguiu fazer um gol fora de casa e eu acho que o Boca segura pelo menos 1-0 na La Bombonera. Eu acho que pelo menos 1-0 o Boca segura. Quanto foi em casa? Lá no... 1-1. Foi 1-1? 1-1. Esse gol entendo. Fora aí vai dar um alívio pro Boca, porque o Boca começa classificado pra... Agora, eu acho, 0-0 futebol por futebol, qual a sua opinião, Bonomi? Quem é melhor, Boca ou Rosário? É que o Boca tem uma camisa muito forte, né? Dá um... É um outro esquema, né? E tem o Tevez lá, né? Se o São Paulo não tiver com o Maicon, segurar o Tevez é embaçado. Depois do São Paulo, a camisa que enverga o varal na Libertadores é o Boca. Depois do São Paulo. Depois do São Paulo. É complicado. O Boca Juniors, realmente, ele é sempre complicado. Por mais que você não esteja com aquele time de antigamente, que era bem melhor do Riquelme, você fala em Boca, você dá uma pensada, né? Agora, eu não vejo diferença entre jogar na Bombonera ou jogar no Horto. Pra mim é tudo, a dificuldade é igual. Eu acho que na Bombonera pega um pouco mais, Sombra. No Horto também é complicado. Acho que é tão difícil quanto. Mas a Bombonera é maior. Os dois estádios aí, dentro das suas proporções, eles são estádios aí que intimidam. Sim. Mas a Bombonera eu acho que ainda é um pouco pior. O que pega é a proximidade, não é nada pela questão da quantidade, é a proximidade, né, mano? Mas a proximidade associada à quantidade também, eu acho que na Bombonera é um pouco mais complicado. E o Boca, Sombra, é um time mais copeiro que o Atlético. Bonomi! Oi. E qual a chance do São Paulo se dar bem na Libertadores se não conseguir ficar com o Maicon? Putz, o Maicon faz uma diferença imensa. Eu acho que sem o Maicon a gente não iria nem tá onde está. Concordo. Eu acho que ele está segurando muito lá atrás. O Rodrigo Caio, por mais que tenha falhado ontem, eu acho que está jogando melhor até por causa do Maicon. Também acho. Acho que a presença de um jogador como o Maicon na defesa, ele fez até o futebol do Hudson, que tá à frente, crescer. Você dá uma estabilidade, cara, que você começa a ter nego da confiança do lado, né? Uhum. O difícil é jogar na frente do Lucão, aí... Nossa. Você não se preocupa tanto em voltar, né? Tem que ajudar na marcação, proteger. Voltar, você tem que voltar sempre, como o Balsa disse ontem, nosso primeiro zagueiro é o Caleri. O cara vai lá, marca a saída de bola, não é isso. Tem outro cara, Sombra, que voltou a jogar bem, apesar de ontem também não ter feito lá grande coisa, mas é o Thiago Mendes. O Thiago Jogou Mendes bem. Voltou a jogar bem. Voltou a jogar bem. Mas será que não foi o banco? É. Pode ser isso, às vezes funciona. Um jogador também que eu me surpreendi, Sombra, o Kelvin. Acho que no São Paulo tá jogando bem. No Palmeiras ele não teve muita chance, né? Só teve com o Oswaldinho. Agora, dá pra dizer que a direção do São Paulo... E no caso dá pra dizer mais especificamente o Gustavo, porque é o Gustavo que tá há mais tempo, eu não vou falar isso porque ele veio dar entrevista outro dia, dá pra dizer que ele vem acertando mal nas contratações. Porque ele foi, como a gente disse aqui, meu, se eu for achar um Maicon que eu nunca ouvi falar, nunca ouvi dizer. Uhum. Pode ser lógico, vai ter nego agora que vai falar assim, não, mas eu vi o futebol português 37 mil vezes, blá, blá, blá, blá. Eu conheço o Maicon. Tem acertos e erros. Antes, São Paulo tava mal, dava muito mais ênfase pros erros. Por exemplo, teve o Chiesa, apesar que o Leco disse que recuperou financeiramente, mas foi um erro. Sim, foi. Agora, claro. O São Paulo, quem trouxe isso foi da outra vez, já tinha falado. O Michel Bastos, quem foi buscar na surdina foi o Gustavo. É. Mas você sabe que o Mena, que não é muito bom, o Mena que é razoável, ele dá segurança no São Paulo? Sabe que é o problema do Mena, dentro do conjunto, quando o conjunto tá bem armadinho... Não compromete, né? Pelo amor de Deus, assim... Quem tá jogando... é como se fosse um cachorro castrado, ele só corre, mas não cruza. Quem tá jogando bola é o Kelvin. Também. Ele falou agora, ouvi. Mas falou. Então, o Kelvin, cara, que não dá pra entender. Não, eu tava vendo meu troco aqui. Mas você não consegue mastigar e falar? Não, pô. Eu tava vendo meu troco, velho. O modo que me dá um chapéu no meu dinheiro. Hã? É, não, porque eu cuido do dinheiro do Sombra, como assim? Então você é o bromancer do Sombra. Eu quero que ele roube o Sombra. É, descobrimos quem é o bromancer do Sombra. Você roube o Sombra. Mota, nem é a historinha, desviando o assunto. É assunto sério. São Paulo, bom nome aí. Ouvinte de 17 anos ou nós aí, pô. Ô, bom nome, então deixa eu seu palpite. Quem cê, aliás, seu palpite não. Quem você quer pegar na próxima fase? Quem você gostaria? Ah, eu prefiro o Suco lá. O Del Valle? Del Valle. Isso, o Suco Del Valle. Prefiro esse que... Eu vou falar, esse negócio de prefere dá medo. Dá medo. É, a gente tem exemplos, né? Esse negócio de prefere dá medo. Mas sabe por que, Sombra? Eu não esqueço o seguinte. Eu não esqueço quando o São Paulo caiu lá e falou assim: ah, vai pegar o Once Caldas na Semi. Ah, mas Sombra, é natural. Se você tiver que escolher entre Once Caldas e Boca, Once Caldas e River. Não, eu sei. Ou mas Once Caldas e Penharol. Vai dar medo. Você entendeu o que eu quero dizer? Eu entendi. É que nem sempre a sua escolha pode ser a melhor alternativa. Mas, por exemplo, do que ele citou aí. O São Paulo pode pegar aqui na próxima fase o Atlético Nacional, o Rosário Central... Ou Pumas. O Pumas ou o próprio Del Valle. Desses adversários, eu acho que o mais fraco mesmo é o Del Valle. Apesar de ter vencido o Pumas aí no primeiro jogo, e poderia ter feito uma diferença muito maior de gols. Porque eu vi esse jogo, poderia ter feito 4-0 no Pumas e não fizeram. Aí o Pumas aí num contra-ataque acabou fazendo um gol e tá vivo na próxima partida que vai ser no México. Se for aquele Boca que veio jogar com o Corinthians, pode ser. Puta meia mas boca, o Boca é o Boca, né, RG? É, mas então. Mas aí, né? Bicho, o Boca é Boca, cara. E o Corinthians às vezes o time 2012, nem, às vezes o time rolou, nem né, tá véio? Bem, o velho, mas aí quando o outro adversário tá em campo, ele fala, ele vê a camisa do Boca do outro lado, ele respeita, o cara já entra meio assim, mesmo que não seja tão bom, o cara fala, mas é o Boca Juniors. Basta ver o River ano passado, o River foi o pior segundo colocado, se classificou na Bacia das Almas e foi campeão da Libertadores. Exatamente, e não era um time legal não, hein? É, um catado. Fala, bom nome, pra encerrar. Uma coisa só, se o Denis já deu uma tremida ontem, imagina o Denis na Bomboneira. Puta, não, ainda bem que, olha, deve ser só daqui 45 dias, cara, pelo amor de Deus mesmo. Tomara que aconteça alguma coisa. Mas é ele que vai, velho, não tem jeito. Não sei. Tomara. Não vai trocar agora, né? Não, essa altura do campeonato. Até porque isso aí deve ter algum problema no elenco, né? Ah, eu acho que não mexe, não. Mas na Sombra, no elenco. Ó, posso falar? Por mais que eu sei que o Balsa não faça nenhum tipo de substituição nessa altura do campeonato, mas Sombra, a mesma coisa. Você vai descer pra praia com aquele carro que você sabe que ferve na serra na hora de subir. Puta. Você não vai aproveitar a viagem, velho. Você vai ficar meio cabreiro falando, tô com a família inteira. Mas tem cara que vai. Não, e a tem família cara que toda? Pega a porra do carro e vai. Segura na mão de Deus e vai, entendeu? E não acontece nada. Tem cara que vai. E a esposa vai do lado e fala assim: tá tudo certo aí, Benê? Tá tudo indo bem, você vê o ponteiro aí, do radiador só subindo assim, ó. Aí ele fala assim, tô assim, o radiador ali, aquela fumacinha saindo pelo... E o pior, né, ela vai ver no asfalto, né, porque o assoalho tá furado. é a pampa do Jorge Carmelo. Ô, Bonomi, um abraço, Bonomi! Um abraço, mandar um abraço aí pra vocês todos, vocês são sensacionais. Mandar um abraço também, um beijo pra Nanda Rigamonte, que tá aqui enchendo o saco. Ela é Rigamonte? Oh. É, não posso falar nada, né? Ah, não. Então tá bom. Mas por que não pode? Chupa mano que é de lei, dá forte. Ah, é pro inferno. Ele foi o que dá sorte. Então vai ver sua sorte hoje à noite. Sua casa vai ser invadida. Ah, não. Fala isso. Maldoso. Tchau, Bonomi. Valeu. Vamos lá. Mano, é muito mais ponto, um ouvinte véio. No momento sem parar. O sem parar agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Olha, aqui estão os churros. Os churros. Pra vocês, os churros. Aqui estão os churros. Pra o pastel de Belém. Alô. Consegui, baralho. Alô. Quem é? Fabrício. Fabrício. Isso. Fabrício do quê? Fabrício Francisco Costa Oliveira. E quantos anos você tem? 37. 3.7, RG, hoje. E Fabrício o quê? Ah, sensacional. Qual tipo de produto, né? Aí sim, RG. Tá vendo? Mas, nota 10! Ó, oh, tá de bom humor. Puxador, velho. Puxador hoje. Tá pra vindo. Peraí, vamos lá, vamos lá. Tá 1000 por hora hoje. Que é isso? Chamou o puxador. Que isso? Que é esse? Tá louco? Olha o Benjamin rindo aí, meu. Que bandido. Tem os dados, já tem tudo, já ligou, é flamenguista, né? Sobe um si bem alto aí. Mas um si alto, um si de maraca. E aí, irmão? Você quer um coral de si, velho? Um coral de si, RG, de maraca lotado, em tarde de si. Azedou, hein, fi? Molhou, mano. Molhou, né? Azedou o caldo ali, molhou. Mano. Agora, pegando o gancho, que eu tô aconteceu? Ouvindo o programa desde o início. Pegando o gancho? Não digo que ganharia com o Muricy no banco, mas que algum impacto psicológico negativo a falta do comandante pela circunstância causou. Será, meu? Causou. Mal, cara. Os caras já não estão jogando nada. Não é desculpa. Porque eles não merecem desculpa nenhuma. Merece é vara nas costas. Quem diria? Opa, peraí, merece o quê? Vara de marmelo e... Ah, isso aí, vara melada nas costas. Quem dirigiu? Quem dirigiu o time ontem? Foi o Jaime de Oliveira, então. Que, pelo amor de Deus, hein, Jaiminho? Então, foi o Jaime de Oliveira. Omisso pra caramba, o cara tem o Viseu no banco, o destaque da copinha... O cara me entra sem nenhum centroavante de ofício, ele tá brincando, mas véio. O Jaime de Oliveira é o substituto nato. Não, ele é funcionário do Flamengo, ele é tipo um Milton Cruz. Então, respeitado no Flamengo. Total, pela história do pai dele ainda. Então o time não tem essa, é que o time é ruim, velho, não deu liga. É o time, esses caras junto e com a camisa do Flamengo, não é que é Flamengo, não estão jogando nada. Ô, mano. Oi. Ô, desfaz o ebó que você fez pro Guerreiro, velho. Eu vai não, velho. Vai se ferrar, mano. É zica. É galinha preta. Tem que queimar uma galinha preta. O gol que esse cara perdeu contra o Vasco lá em Brasília, ali eu falei, ah, isso é macumba, velho. Você fez trabalho ser, contra o Guerreiro, mano? Pode sair, mano. Curou o Guerreiro todo, velho. Ô, amigão, é o que eu coloquei em xeque aqui até na ligação do ouvinte, o Fred. Foi o Fred, né? O flamenguista aqui ontem. O negócio é o seguinte, cara. A gente tem que parar e analisar pra ver se o Guerreiro é esse jogador todo que a gente pensou que ele fosse em 2012, quando ele vestiu a camisa do Corinthians ali, foi protagonista do Mundial. Sabe por quê, amigo? O ápice dele foi aquele. Então, porque... E vocês deram sorte que ele tava com a camisa de vocês. Ah, então, porque... E não só sorte, o time tava jogando muito. Pode ter sido, talvez, aquele momento de um jogador comum, um jogador médio, que teve o seu ápice e conseguiu, talvez, ali, ser protagonista numa situação ali... O time tá bem, né, mano? E muitos não conseguem ser. E com o time bem, né? Então, às vezes o cara não é... O negócio é o seguinte, o Guerreiro, ele jogou na Alianza Lima aqui no Peru, ninguém conhecia o cara, foi jogar lá no Bayern, não deixou saudade, não teve oportunidade. Jogou no Schalke também, nada. É, passou lá pelo Hamburgo também. Hamburgo. Quando o Corinthians contratou o Guerreiro, pagou aí a quantia de 3 milhões de euros, e não fizeram lá grande esforço pra segurar o cara. A diretoria do Corinthians apostou também, mano, bem. Ele veio sem pressão, né? Então, ninguém nem sabia quem era Guerreiro, aí o cara chegou com status, o melhor centroavante do Brasil. Não, mas vai vestir a camisa de um grande clube igual o Flamengo. Daí talvez pesou, né, cara? Isso mas aí. Ô, amigão, ele já chegou no Corinthians teoricamente com uma pressão, porque ele veio pra substituir um jogador que tinha feito sucesso na Libertadores, que foi o Liedson. Não é que ele chegou já, ó, vai chegar e vai jogar. Tanto é que ele chegou, ficou um tempo no banco, até se adaptar ao futebol brasileiro. Mas depois que o cara conseguiu fazer o que ele fez no Mundial de 2012, e depois até no ano de 2013, ele teve alguns momentos ali que ele foi bem, mas depois ele teve uma queda de rendimento. Sim. O Guerreiro, ele convenceu muita gente, porque o Guerreiro é aquele cara que ele não é cabeçudo. É aquele cara que faz aquele pivô, é aquele cara que volta pra buscar o jogo, ele tem uma certa habilidade. Mas quando ele assinou com o Flamengo, eu até falei aqui, falei, olha as cifras que estão depositando no Guerreiro, eu não sei se ele vai conseguir corresponder a essa expectativa que a torcida do Flamengo tá criando em cima dele. Vai porque lá no ele país, já via de faz um trabalho, velho. Para de desconversar. Mas não é isso não, cara. O Guerreiro, muitas vezes ali, o pessoal, RG, uma coisa é o cara pegar e falar, ó, o jogador aí teve sucesso aí no time A, B, C e D. Deu certo no E, F, G. Tá certo? Você pega e fala, teve 3 times ali que o cara mostrou uma certa qualidade e mostrou ser um protagonista, ok, você fala. O cara dá pra confiar. Agora, quando o cara passou por um clube só, fazendo sucesso, porque no Bayern ele não fez sucesso, no Hamburgo ele não fez sucesso, a seleção do Peru não representa absolutamente nada em termos de futebol. Mas já é o maior artilheiro da seleção do Peru, velho. Ah, mano, mas na boa, mano. O que, que significa a seleção do Peru na história do futebol? Beleza, cara, mas é uma quem é o Peru na nota do dólar, velho? O Peru significa muito. O Peru nem pra Copa do Mundo vai, velho. Ah, mas já disputou a Copa do Mundo. Ah, mas aí que tá, velho. Já disputou. Copa de 70, bem. A Nova Zelândia também já, mano. Véio. Nova Zelândia. Mas é verdade, o Peru não significa nada na história do futebol. Você pega aqui na América do Sul, o maior, tem, ó, o único momento que a seleção do Peru é lembrada quando ela vendeu. Ela entregou assim, o vendeu pra Argentina no 6-0. O negócio em 78. Então, velho, a única coisa que você pode se referir ao Peru é pelo escândalo contra a Argentina. Sim, sim. Você pega aqui, ó, na América do Sul é Brasil, Argentina, Uruguai, Chile. Ponto. Chile brigando com o Colômbia, né? Tá certo? É, a Colômbia agora também vem de uma ascensão aí também. Chile brigando com o Colômbia. O Chile também aí tá com um momento legal e a Colômbia aí vem de um período aí que eles estão com uma ascensão e tá com uma seleção bacana. Mas o Quadrado, o Falcão Garcia. O colombiano é mais habilidoso, cara, do que o Ramos Rodrigues. E a cruz de vocês anda pesada, hein, velho? Mas agora, Rigel, tá Venezuela. Não, mas, meu Deus, o Muricy, coitado, ele não merecia ver isso, cara. Puta a cruz de vocês anda pesada, hein? Tá em... Em compensação, a cruz de Malta. Sai fora, lembra, era tanto sarro, Flamengo tirava tanto sarro do Vasco, vocês viraram freguesão. Mas é bom quando a moeda vira um pouco, a rivalidade tem que ser lá e cá, lá e cá. Vocês viraram freguesão do Vasco, velho. Feio. E o Muricy, velho? Tem que se recuperar, é saúde em primeiro lugar, entendeu? Eu queria muito e quero muito que ele continue e que ele faça um bom trabalho no Flamengo. E que ele tenha a oportunidade de jogar no Maracanã lotado, entendeu? Que talvez vai acontecer com ele, igual aconteceu com o Ronaldinho. Ronaldinho nunca jogou no Maracanã com a camisa do Flamengo, entendeu? Olha que loucura. Sim. É verdade. Entendeu? É, umas coisas, sei lá, é Flamengo. Mas o orgulho do Flamengo e do flamenguista é o basquete. É o basquete. É o que tá salvando, né? Ah, parabéns, hein, ó. Olha, os caras estão honrando, quinta final seguida. É, mas é o que tá salvando pra eles. Jogando com raça, honrando a camisa. O arco e flecha do Santos é bimundial também. Entendeu? Vamos pra polícia. Você gostaria do retorno do Adriano Imperador? Sinceramente, valeu, obrigado por tudo. Você desperdiçou sua carreira. Você é um ótimo jogador. A nação rubro-negra te ama. E tem musiquinha. Vai chorar, velho. Não, o cara foi fogo. Mas a gente não pode queimou chorar. A carreira. Foi nossa, tanto tá parecendo o Cuca, velho. Vai lá aí, Cuca. Oi? Você tá parecendo o Cuca, velho. Foi mal, Motinha. Ô, Mota aí, Sombra. Sim. 18 Libertadores, décima semifinal, hein? Caraca, velho! Décima semifinal, time gigante, né, velho? Décima semifinal. Camisa em torta varal. Agora, oi. Em dois dias é o terceiro flamenguista que liga. É, tá acontecendo alguma coisa. O Portuga já era, né? Sim. A justiça tem que ser feita. Tem que ter o representante da quinta maior torcida de São Paulo. Pigarro. Eu penso como você, concordo, mas acontece eu que... Eu me candidato, hein? Não, legal, cara, mas... Me candidato, hein? A gente mas tem que tentar cara. Trazer alguém, hein? É, quem trabalha aqui tem que ser remunerado, mas enquanto a economia não melhorar... Faço trabalho voluntário, eu trabalho na Paulista... Trabalho voluntário. Não, eu sei, cara, tem que ter um representante do Joinville também, né? Não, aí não, pô, essa é a opção, a maior torcida do Brasil. Mas olha, valeu, cara. Obrigado aí pela dica, mas vamos esperar a economia melhorar pra gente poder fazer novos reformas. Projetos, né, cara? Beleza, não é reforma. Não esquece meu nome, hein? Tá bom, Fabrício. E um grande abraço a todos, Benja. Metal na veia sempre. Mano, é nóis. É RG, nóis. É nóis, Domênico, velhinho, Rude, Mota, nóis, Sombra, vocês manda são nude. Roda e Oba. E Mengão, vamos honrar essa porra dessa camisa, cacete. Bando de lerdo. Salário tá em dia, tem CD, tem tudo, porra. Vamos jogar calma, bola, mano, cacete. Calma, mano, calma, coração. É nóis. Falou, cara. Valeu, vamos jogar bola, vamos ser campeão do NBB. Vai, Mengão. Basquete, é isso aí. Esse é bom, esse Fabrício é bom. O Sem Parar agora funciona com o único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Sabe essas noites que você tá caminhando sozinho? Madrugada. Vamos lá, ligeirinho. Ligeirinho. Lembra do ligeirinho? Alô. Alô. Agora vai. Alô. Quem fala? Edvaldo Leal. Edvaldo, tá ruim a ligação. Abaixa aí o volume, sai do Viva Voz, faz alguma coisa, porque senão complica, hein, velho? Faz alguma coisa? Faz alguma coisa. Ajuda, me ajuda aí, hein? Como eu diria, né? Como é que é o nome completo? Só um minuto. Só um minuto. Um pouquinho do mano. Só um minuto. Manda o nome completo, velho. Meu Deus. Tá ótima a ligação, velho. O Raul perguntou. Tá aumentando o volume. Não acertou. Pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Não rolou. Uma pena, a terceira participação do Momento Sem Parar. E você já notou como às vezes basta um adesivo pra começar uma revolução? Por exemplo, veja o que representou. Lembra o adesivo Paz e Amor? Olha o que representou para a liberdade de uma geração. E o No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila. Ontem eu colei o No Stress. No Stress. Tá com a camisa. No... E a bolinha amarela e sorridente do Smile. Olha aqui, ó. Tá vendo? Muita gente sorrindo por aí. A bolinha amarela. Tô sorrindo hoje, Smile. Pois é, pessoal. Agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno, que vai deixar o seu carro ainda mais bonito com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem, bom, tá esperando o quê para fazer o seu? Procure já uma das lojas Sem Parar. Troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Seu amigo Jovado Sem Parar, RG. Sim. Pegou-se vibrando ontem. Não. Jeová certamente fez como eu fiz. Assistimos ao jogo sem torcer para o Atlético Mineiro, mas contra o São Paulo. É claro que não queremos. É claro que não queremos que vocês ganhem a quarta Libertadores. O Robinho lá vindo do jogo, meio estilo Spike Lee na arquibancada. Não é bom ver o cara assistindo um jogo, né, Robinho? Robinho? Ah, é ótimo, hein, Robinho? Chupa, Robinho. É, o Robinho tava lá, mano. Verão na fábrica da GM neste sábado e domingo. Venha comprar direto do pátio e aproveite. Mano, vamos falar do cartão Zoom. Opa, vamos lá. Ó, atenção você, rapaziada, que usa o bilhete único em São Paulo e já conhece o Zoom. Viu como ele facilita a sua vida, é ou não é? Na hora de recarregar o seu bilhete único e tudo mais. Mas não é só isso não, cara. Você sabia que Zoom faz muito mais que isso? Com o aplicativo Zoom, além de recarregar o seu bilhete único, você paga as contas de onde você estiver. Recarrega seu celular de várias operadoras e pode até ter um cartão de débito Mastercard, cara. É isso mesmo, RG número 2. Olha que legal. Sim. Você pode ter um cartão de débito aí da bandeira Mastercard. É ou não é? Legal demais, cara. Muito vai legal. O cartão de débito alivia um lado, é ou não é? Porra, número 2. E como, velho? Porra. Descubra agora, amigão, tudo que Zoom pode fazer para facilitar a sua vida, cara. Zoom é demais. Você paga a conta, recarrega o seu bilhete único, tem um cartão de débito na sua mão. RG número 2 é demais. Véio. Se você ainda não tem o aplicativo Zoom no seu celular, baixa agora mesmo, ó. Anota aí como é que se escreve. Porque eu quero soletrar, hein? O cara que não sabe, aí eu vou soletrar pra você. Eu quero soletrar, hein? Z-U-U-M. Z-U-U-M. É legal, velho, soletrar. Top demais, cara. Tá esperando o quê? Baixe o Zoom no seu celular e faça parte desta evolução. E lembrando, Sombra, ouvinte que entrar no ar aqui dizendo a seguinte frase: recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. Não é que ele concorre, ele ganha. Ele ganha um crédito de R$50 no cartão Zoom. Olha aqui, o Ed Carlos Silva, ele manda: boa noite, pessoal. Mandou aqui através do aplicativo da Energia. Sim. Escuto vocês desde 2003. Sou corintiano. Na minha opinião, Corinthians, Palmeiras e Flamengo são os clubes mais incompetentes do mundo. Deixaram o São Paulo chegar de novo numa semifinal de competição internacional. Esses três clubes parecem não saber o tamanho que tem. Todo ano, um vexame atrás do outro. Mas ele é corintiano e tá achando que o Corinthians dá vexame todo ano? Ah, o Corinthians ele vem numa sequência aí de eliminações aí em torneios que não poderia vir. Desde aquela eliminação pro Guarani, o Corinthians acabou dando uma ramelada, velho. Aquela eliminação pro Guarani aí foi osso. Essa pro Nacional, Sombra, por mais que a gente tenha que respeitar, o Nacional aí é o time que talvez tenha participado de mais Libertadores aqui no continente sul-americano. Mas o Corinthians ele tinha plena chance de poder avançar. O Corinthians novamente, aí ele acabou ramelando em casa. O Juliano Farra, Farrar, não é farrar, é farrar. Ele farrar, velho. Que jogo foi aquele? Tricolor está muito unido. Rumo ao Tetra, mande abraço pro Tricolor Benja, sou fã dele. Abraços, Sapão da Vila Sabrina. Obrigado, Sapão, obrigado pelo carinho, mano. Tô pro Corinthians, velho, mas obrigado. É cada vez mais frequente o número de pessoas que se manifestam. Você torce pro Corinthians. Notando esse carinho. E de vez em quando pro São Paulo, de vez em quando pro Flamengo. Quer mandar mensagem? Manda aí através do aplicativo da Energia 97 ou mande via e-mail para estádio97@97fm.com.br no oferecimento da Esser. Fala, Tricolor! Ô, meu menino, o que é que você quer, hein? Você quer ser campeão? Você quer vitória no clássico? Quer jogar bonito e ganhar de goleada? Então presta atenção, se o que você quer é morar ou investir bem, é Esser que você quer. A Esser oferece o melhor investimento por metro quadrado, com empreendimentos muito bem localizados em regiões que só valorizam a cada dia, sempre pertinho do metrô e de grandes avenidas. A Esser também tem uma preocupação com cada detalhe. Por exemplo, você sabia que muitos apartamentos da Esser já vêm com a fechadura biométrica, a Digital Door? E você não paga nada mais por isso, sabia? Pois é, é muita tecnologia e cuidado com o acabamento. E são esses detalhes que fazem toda a diferença. Veja com seus próprios olhos. Vá visitar o Deseu Tatuapé, o Capital Brás, o Charme da Vila na Vila Prudente e o Le Village, dois dormitórios com suíte na Casa Verde, desta figura inigualável chamada Domênico Gato. Então é só você ligar, anota aí, 3666-0900 3666-0900 e fale com o consultor Esser. Tenho certeza que você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigão. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esser. Vamos falar agora de antivírus, vamos? Muita gente acha que é besteira, mas vírus no smartphone pode acabar com a vida de uma pessoa. Ah, mas para lá, vai, vai, Assombrar, você é meio hard. Ó, oh, tá. Dia, ó, oh, vida, você acha que tá exagerando, não, você acha que é exagero, né? Para, então, ó, pensa comigo, ó, você imagina, se uma pessoa maldosa pega o seu smartphone com livre acesso, tipo que nem o Ben já costuma fazer com as coisas aí do RG, né? Aí ele vai acessar suas conversas, pode roubar seus arquivos de trabalho, pode acessar sua conta bancária, vai realizar compras online, olha o prejuízo. Olha, Sombra, pensando por esse lado, nessa sua ótica, você tem razão, cara. Não é não? Você tem razão. É bem perigoso mesmo, tá cheio de FDP por aí. É por isso que eu falo, cara. Falo sempre de tanto dos antivírus e de segurança digital. Sim. Só assim você vai manter as suas informações seguras, longe de qualquer tipo de ataque. Verdade, Sombra. Boa dica, hein? E além disso, ó, enviando a palavra GOL, anota aí, ó, palavra GOL, pro número 22030, você leva o antivírus e ainda concorre a um prêmio de 100 mil reais. Tô certo, Sombra? É isso mesmo, mano. Quem enviar um SMS com a palavra GOL pro número 22030, além de proteger o smartphone contra vírus, já concorre a 100 mil reais. Top, então envia agora, ó. Escreve lá, GOL, e manda pro número 22030. Pô, palavrinha, três letras. Três letras, Mota. Três, não são quatro. E três letras que podem salvar a sua vida. É, a segurança dos seus lados. É verdade. Numa dessas, Sombra, você tem fotos íntimas no seu telefone. É. Roubam teu celular e jogam na internet? Pô, o Domênico quer passar vergonha, só isso. Mas, por exemplo, pra você que tem uma vida mesmo. Aí eu ligar e falar, fala aí, bisnaguinha, imagina os caras ligando. O bisnaguinha do programa. O cara conhece aí na Casa Verde como girino. Famoso nudes, né, mano? É o famoso nudes. É, o famoso nudes, é verdade. Girino, RG. Agora, é um negocinho pequenininho assim com um saquinho embaixo. Agora tem gente que fica se fotografando pelo. Ah, você nunca tirou um nude? Ah, vai. Quem nunca? Vai, Sombra. Vai, vai. Você tá de brincadeira. Inclusive, mano, eu mandei uma foto no grupo agora do meu novo look da academia. Depois eu quero os senhores verem. Nossa, o Rude é muito escroto, cara. É verdade, Sombra. Olha só o que esse cara faz. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Do Ultra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site do ultramáquinas.com.br. Que porra é essa, ô Rude? O Rude nada mais é do que um chá de cocô morno. Ô Domênico, o que você acha da minha roupa na academia? Ó a calça, você usaria uma calça dessa? Que porra é essa, Udi? Ô, isso é calça coladinha, velho. Tá louco, você é mulher que usa. Não, não. Tá louco, como é masculino. Não. E o Udi, ele já tem um piruzinho, velho, que parece um bailarino do Bolshoi, velho. Tá parecendo o Baryshnikov lá, E ainda usando uma calça dessa, velho? Ô, Udi, você tá parecendo o Baryshnikov. Estádio 97. Ô, Dodô, vamos falar de recobrir plástico, Dodô? Parece que passaram a genitália do Rudy com ferro. É, meu amigo! É, Rudy, você que tá com infiltração aí, hein? Cuidado com goteiras, é? Você que tá com problema de umidade com essas calças aí. É, meu amigo. Não, mas você que tá com a sua casa aí com esses problemas, olha. É, proteja a sua casa, hein? Proteja com impermeabilizantes Recubre Plast. Recubre Plast é 3 em 1. Primeira demão sela, segunda demão pinta, terceiro demão impermeabiliza. É o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. E Recubre Plast também é o único que tem garantia de 5 anos. Você vai encontrar Recubre Plast nas boas lojas do ramo, hein? É só acessar aí. E tem todas as lojas detalhadas lá no site sinteplast.com.br, tá bom? É só acessar, acesse já. Mandar um abraço aqui pro senhor Geraldo, o Célio, o Cleiton, são corintianos, eles adoram o Mano, o Benjamin aqui, e são proprietários das lojas TCM Tintas. Um abraço pra rapaziada. Grande, seu Geraldo, Célio, Cleiton, muito obrigado pela audiência, hein? É, meus amigos impermeabilizantes, você já sabe, é Recubre Plast, hein? Máxima proteção para toda a sua casa. É isso, ô velhinho. Você acredita que é mais ou menos como o Mano costuma dizer? O Lucas Lima mostrou a bicoleta? Falou assim que, no futuro não tem problema nenhum jogar em rival, não tem? Sim! Hã? Acho que tá certo, não vai polemizar, né? A gente reclama quando os caras falam, não vai. Ele foi sério. Mas não precisa falar, ele ainda pô, mas então, o cara perguntou. É, mas quando convém, se não fala e vai... Quem é quem. É, se não fala e vai, aí depois paga caro porque se omitiu. Se fala, não tem jeito, velho. É, e o Santos que tá tentando acertar com o Yuri, jogador do Aldax, Copete também, jogador... Copete joga hoje, né? Joga no Atlético isso? Nacional. É, o tal do Copete. Copete. Tá? São informações do Santos. E no São Paulo, por enquanto sobre o Maicon não tem novidade. A hora que tiver, o Benja liga Maicon. Pro Gustavo e o Gustavo conta pro Benjamin tudo. É, agora, o São Paulo tá tentando acertar a contratação do atacante do Aldax, né? Qual é o nome dele? É o Ítalo. Ítalo, isso. Evidente. Mas o Ítalo tinha que ser jogador do Palmeiras. Ítalo. O que é? Série B? Não. Nós estamos na Série B aí no brasileiro, hein? Cuidado, hein? Vocês estão perdendo todo mundo. Eu não entendi, pô. Eu também não entendi. E segundo informações aí, corre a boca pequena, que o Richelli tá descartado, né? A transferência dele, né? É mentira isso aí. Isso aí foi no começo do ano. Ah, é? É, ninguém fala. Tem 450 voltantes já lá. Oh, fala aí, Ítalo. O RG me deu branco. Ele já foi expulso na primeira partida aí, do brasileiro. Qual que era o primeiro nome do Zelone? Otelo. Otelo Zelone. Fazia família Trapo, junto com Golias, Jô Soares. Berta Loran. Não, Renata Fronzi. Renata Fronzi. Nesse fim de semana tem feirão na fábrica da GM. Quando a Chevrolet abre os portões da fábrica, até quem não espera, fecha negócio. É a sua chance de comprar direto do pátio, com uma condição que você só vai encontrar aqui. Taxa zero para toda a linha Chevrolet, além de bônus de até R$9.000. E tem mais. Onix, o carro mais vendido do Brasil, a partir de R$ 36.990 com taxa zero. Mas corra, essa condição é só neste sábado e domingo na fábrica da GM. Aproveite! Até quem critica vai se apaixonar. Consulte condições. Mas corra, que é só neste sábado e domingo na fábrica da GM. Das 9 da manhã às 8 da noite, na Avenida Goiás, 1805, Portão 1, em São Caetano do Sul. Cinto de segurança salva vidas! Esse é o Estádio 97, oferecimento da Esser, construindo com valor. Também de Chevrolet, feirão na fábrica da GM neste sábado e domingo. Venha comprar direto do pátio e aproveite. Impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Nude Landucci. Sobra rapidinho, eu queria convidar todos os ouvintes, sábado, agora eu faço o meu solo. Você faz aniversário, vai ter festa! Eu já fiz aniversário e não pude comemorar esse ano. Então sua irmã faz aniversário e vai todo mundo visitar. Verdade, minha irmã vai fazer aniversário esse sábado no Teatro UMC, às 21 horas. Todo mundo convidado, meu solo Não Seja Rude, Avenida Imperatriz Leopoldina, 550. Poucos ingressos restaram, eu fiz aqui outro dia, eu falei no estádio. Foi bom, bastante. Foi bom. Agradecer a vocês que alavancam o meu trabalho, mas eu não vou dar porcentagem. A gente catapulta o seu trabalho. Exatamente. No Teatro UMC, na Vila Leopoldina, às 21 horas. Não Seja Rude esse sábado, compre logo. Porque está acabando. E você ainda continua solteiro, não continua? RG. Continua solteiro. Parabéns, já. E xere selfies pra qual número? Xere selfies? Tem número? Mas manda o rosto junto. Uma informação inusitada de um ouvinte nosso que está no carro me mandou um WhatsApp. Eu? Gilmar Rinaldi. Sim. Grande Gilmar. Eu não concordo com o Gilmar. Queria falar pra ele que ele tá errado. A seleção não foi bem. Você errou, viu, Gilmar? Pera aí, deixa eu falar. O Gilmar tá no carro nos ouvindo. Ele tá ouvindo? Otelo Zelone, meu sogro. É nada. Seu sogro não, gente? Não, eu sou... não, ele falou. Ah, não, sogro de... dele? Ah, é? É, sim, aqui, ele é o Gilmar do... falando agora, não sabia disso. Também não. Ó. Você sabia? Sim. Sabia. Também não. Abraço, Gilmar Reinaldi. Valeu a audiência aí. Eu fico falando que às vezes as pessoas não gostam. Pô, o Zelone era um monstro, é, Gilmar. Eu não sabia que era teu sogro. Na próxima vez, concorda comigo. Eu assisti aquele filme O Homem da Cota de... Lembra? Pô, ele era muito engraçado. Muito bom, Zelone. Muito engraçado, bom. Muito engraçado. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. A gente volta amanhã no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, o crédito que você precisa está na BV. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Esser, construindo com valor. Pizza Hut, só Pizza Hut é Pizza Hut. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece? O Extra é gol. Tem um pequeno intervalo político, na sequência tem Night Sessions aqui na Energia. O programa é gringaço. A política brasileira deve a Fabrício um país onde ele possa recuperar tudo que